Começa agora o Quadrincast. Spartans! I am so serious. We call him Hellboy. Call me the Punisher. And kick ass. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Saudações, queridos tropeiros, para mais um Quadrincast. E um Quadrincast que eu desafio vocês a falarem qual é o tema. É, afinal de contas, estamos no mês de julho. Mês de julho a gente sabe que tem duas estreias de filme. Se você, como eu, não sabia que teria o filme do Wolverine ainda esse mês, parabéns! Bem-vindo ao Dossiê Wolverine. E aí nós trouxemos ainda dois especialistas no velho canadense. E sem mais delongas, vamos passar pro papo em si. E eu sou o André Facas e eu sou o melhor naquilo que eu faço, mas o que eu faço não é nada bonito. Eu sou o Ricardo Sorvillo e eu não sou o melhor naquilo que eu faço, mas até que eu quebro o galho. Aqui é o Léo Spy e vote em quem tem garra, vote Wolverine. Olá, eu sou o Henrique do Mutação em Debate, não tenho frase, mas ainda acredito no Gal. Eu sou o Leonardo Bento do Mutação em Debate e o Wolverine é o segundo melhor naquilo que ele faz depois do Ciclope. Você comprou a nossa camiseta do Ciclope, estava certo, né? Não, eu não comprei que eu comprado, né? Ah, que é. Vamos chutar ele da conversa agora. Mas antes de chutá-lo da conversa, vamos à nossa leitura de e-mails e já voltamos com o dossiê Wolverine. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Rapaz, cara, depois de ter meu prédio esfarelado em Metrópolis, perdi um dinheiro pra cacete na minha cotação imobiliária, eu chego aqui para mais uma leitura de e-mails. Você comprou imóvel na época do Lex Luthor, é isso? Da Lex Corp, velho. Aí me fudi, cara. Foi pior que em call. Não tinha seguro contra ataque alienígena, velho. Aí fudeu. Então estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, porque não tem e-mail, tem comentário, né? O pessoal gosta muito de comentar pelo site. Estou aqui com ele, que apesar de não gostar de gravar podcast, está agora, além de gravar um podcast, está gravando uma leitura de e-mails. Léo Spy. Eu mesmo, agora eu tô me superando, agora eu falo nos podcasts e falo na leitura de e-mails. Você vê? Olha só que evolução, gente. É, meu psicólogo tá me tratando. E tem o cara que é o dono da leitura de e-mails, né, porque a gente tentou gravar sem ele, mas assim, parece que o Odin não deixou a gente gravar. Ricardo, vocês não conseguem, né, velho? Cara, eu vou te falar que São Paulo hoje, né, está parecendo a Fortaleza da Solidão, porque tá gelado. Rapaz, vou falar que assim, o Ned Stark avisou, ninguém acreditou e chegou, viu? É, Demorou dois anos, mas chegou. Demorou dois anos, mas chegou. Pelo amor de Deus, velho. Vou te falar que até tava nevando aqui, velho. Se jogasse quisco pra cima, nevava raspadinho. Mas estamos aqui justamente para falar dos comentários, que é o momento em que você, tropeiro ouvinte, pode participar do seu podcast favorito. Não, não é o Nedcast, pode participar daqui do Quadrincast mesmo. Mas antes de começar a falar, a gente tem que fazer algum jabás. Vocês já sabem como é que é a rotina. Meu amigo Ricardo Sorvillo. A gente tá na nossa semana Superman, né? Terminando a nossa semana Superman, né? E entrando na nossa semana Wolverine, né? Os últimos textos, né? Que saíram, né? Uma série de textos do nosso amigo Márcio Sampaio aí, falando sobre toda a história de action figures do Superman. Desde dos primeiros bonequinhos lá, bonequinho, né? Desde do lançamento ali, nos primeiros anos, logo depois da primeira publicação do Superman, quando começou a fazer o sucesso, aqueles bonequinhos bem toscos mesmo, até esse ano, né, do lançamento do Man of Steel. Então é uma série sensacional. Eu duvido que você vai achar em qualquer lugar aí na internet um trabalho de pesquisa tão bom quanto esse, tão aprofundado, é impressionante mesmo. São seis colunas aí do Márcio sobre o assunto, tá fantástico, com imagens e tudo, é muito legal. E a gente também teve um texto aí do Léo, né, falando sobre as melhores histórias do Superman pós-crise, né? Então... A polêmica. Altamente questionável essa lista aí, mas beleza. Muito obrigado. Altamente questionável. Não, mas o bom do top é esse, justamente ter Tem a polêmica, né? É isso aí. Tem a pimenta. Mas eu deixei claro, exatamente, são só histórias pós-crise. Achei muito claro. É porque você é um fã noob. Sim, eu sou novinho. Eu comecei a ler Superman... Você é mais velho que eu, Léo. Em 1992. Não, e tá, pô, tá bem legal, e são as histórias mais recentes aí, né, então são as mais fáceis de encontrar também, tem muito, quem tá começando aí, quer conhecer mais sobre o Superman e tal, então tá bem legal, são histórias fáceis de encontrar aí, e pô, deixa eu fazer um jabá em causa própria aí, né. Tem uma coluna minha falando sobre o Superman do Max Fleischer, que a gente citou no dossiê, né, fiz lá minha pesquisinha também sobre os desenhos animados e... Modéstia à parte, acho que tem bastante informação sobre o desenho, então tá, também tá legal de ver, dá uma olhada lá. É verdade, é pra puxar jabá também, pô? Não, já que eu... É pra puxar jabá, já que eu não. Tive que falar dos destaques, então deixa eu dar o destaque meu também, né? Pra puxar jabá, ó, tem a Molando Facas falando do verdadeiro superpoder do Superman, tem a galeria de vilões do Superman, que todo mundo fala que o Superman não tem vilões, mas tem, tá lá provado, tem bastante, inclusive, e tem também a resenha de Origem Secreta, que é o lançamento aí da Panini recente, tem a resenha no site, foi inclusive ao ar essa semana, então tá bem fresquinho. É overdose de Superman. Cara, overdose. Mas faltou ainda escrever minha coluna sobre Jimmy Olsen. Realmente não tive tempo. Mas na próxima, quem sabe. Deixa pro segundo. Fica deixa pra pro Man fica, of Steel 2. Fica pra Man of Steel 2, que vai aparecer, obviamente, Jimmy Olsen. Isso não tem a dúvida. É, tem uns fatos curiosos sobre Jimmy Olsen, cara. Alguns que dão orgulho, outros não, mas enfim. Mais não, né? É, mais não, né? Mas a graça é essa. Como a gente sempre fala aqui na leitura de e-mails, alguém tem que pagar as contas. Então, quem é que paga a conta geralmente é o Jabá. Né? Vamos reforçando novamente, se você ainda é um maluco que ainda não comprou, fale um pouquinho ainda das camisetas da Fiction Corporation. É isso aí, camisetas da Fiction Corporation, você já sabe, você que escuta a gente toda quinzena ou toda semana, nesse mês aqui especial, né? Camisetas da Fiction lá, todo mundo já sabe a qualidade do material, da malha, né? 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado, aquela qualidade da Fiction, vários tamanhos, inclusive femininos, né? Tem para as meninas também que... Né, a gente sabe que a gente também tem ouvintes femininas, né? Quem diria? Ouvintes femininas, não importa do sexo que tá no RG. É isso aí. Tem essa. E além das camisetas da Fiction, né? Das empresas de filmes relacionados a filmes, quadrinhos, games e tal, vários temas muito bacanas, tem a nossa lujinha lá, né? Com as nossas quatro camisetas. Ciclope Was Right, Superman no Amanhã, a do Walking Dead, do Ten Rings, do Homem de Ferro 3, e em breve vamos ter mais modelos aí, aguardem. Mas Léo, já que você está aí todo alegre, pimpão e matreiro, você está incumbido, que é justamente o pessoal que está ouvindo essa leitura de comentários aqui, esperando este momento, que é o seu momento, Léo. Só esperando esse momento, né? Só esperando esse momento, é o seu momento de anunciar o resultado da promoção Grandes Astros Superman. Depois de muita votação, muita briga de foice, muita gente participando, recebemos muitas frases, até mais do que a gente achou que receberia, mas parece que tá todo mundo aí no clima do Superman, né? Todo mundo querendo ganhar esse encadernado aí da Panini. Até eu botei frase lá, velho. Ninguém votou na minha frase. Não, mas você não vale. Além da sua frase ser ruim, você não ia ganhar mesmo. Então não adianta. Ah, sou mó chato. Então, por um voto a mais que o segundo colocado, ganhou o Diego Ferreira. Bom, a frase vencedora do Diego foi: não há palavras que possam expressar o que sinto por eles. Nem na minha língua natal e nem em nenhuma outra língua conhecida. Eu apenas sinto. Uma frase bem... Chico Xavier. Reflexiva sobre o Superman encarando ali o planeta Terra na imagem da promoção, né? É que é bem... É uma imagem que dá várias análises, né? É, recebemos frases engraçadinhas... textos enormes, recebemos de tudo, né? É, mas o que vale, o que bateu fundo foi a reflexão. Isso é sinal que os jurados estavam influenciados pelo Homem de Aço. Então, tá todo mundo no clima, né? No clima. Continue aí, Léo Spy, porque você que está alegre e matreiro, depois de dar parabéns para o Diego, continua o plano de dominação mundial, através das participações em podcasts, dos membros da Quadrim. É, o pessoal aqui da Quadrim tá faltando trabalho, né? Então o pessoal tá sempre participando de outros podcasts. Mesmo quando a gente não grava, o pessoal resolve participar dos outros, assim, pra ter burrinho nos outros podcasts também, né? Só no nosso, né? A gente erra em vários lugares. Parece o Change, né, do MDM, né? Eu erro, né? Oh, estamos aqui para errar. Nascemos para errar. Nascemos para errar e corrigir os outros. Exatamente. Como veremos nos comentários posteriores. Você, digníssimo Facas, né? É. Apresentador, né? Não tem mais o que fazer, participou de dois podcasts além dos nossos. Sim, é verdade. É super-homem, né, cara? Participou do BadernaCast 111, né? O Pipe Mal não tem mais o que fazer, né? Já tá no 111 também. É verdade. Foi sobre a quadrilogia Superman, né? Sobre todos os filmes, né? Isso, aí a gente foi lá e revisitou a quadrologia do Christopher Reeve e ignoramos Superman Returns. Que pecado. Deveras ignorado. Até Superman 3 teve assunto, mas Superman Returns não. Mas o Superman 3 e 4 tem o seu valor, mesmo que seja histórico. Ah, cara, opinião. O Homem Nuclear é um eterno no coração, cara. Pô, foi a primeira vez que eu fui no cinema que eu lembro. É o único clone louro de alguém moreno, né, que existe no cinema. Ah, mas até aí depois, pô, depois clonaram o Murilo Benício, velho. E ele, velho, tinha a mesma cara dele novo, então... É, doutor Albieri manda um abraço pra você. Também, além de você, Facas, o Ricardo aí também, né? Tá com pouco serviço, participou do Comic Pod 113 sobre o Homem de Aço também, né? Ah, esse foi legal porque teve vários podcasts dando a sua cagação de regra sobre o filme, né? Nosso colega Morcelli, que participou do dossiê, né, do Quadrincast 50... Ele nos devolveu a gentileza e a gente foi lá. Só vocês defenderam o filme? É isso aí. Não, mais gente defendeu o filme aí. Teve Marvete lá, os Marvetes do Marvel 616 também, né? Foram aliás, foram os únicos que meteram pau, né, no filme foram os Marvetes, né? Não sei por quê. Eu tô notando um padrão. Ainda arde, né, cara? Ainda arde, cara. Eu tô notando um padrão, cara. Pô, abração pro Coveiro. Pro Leonardo, que está nesse podcast, né? Pessoal do 616 que idolatra os X-Men, né? E defende o filme do Wolverine falando mal do filme do Homem de Aço, né? Meu Deus. É, falta credibilidade. É. Tá faltando credibilidade e vergonha na cara de algumas pessoas na podosfera. E agora, sem mais delongas, vamos finalmente ler os comentários dos nossos amigos aqui. Pô, e vamos... Já era hora, hein? Já era hora, né? E vamos começar, vamos ler aqui comentários tanto do Quadrincast 50, que é o dossiê Superman, quanto do Comenta 11, que é o Homem de Aço. Então, tá tudo junto e misturado aqui. Nós vamos começar com o nosso amigo Carlos Vinícius Marins, conhecido carinhosamente por nós como Véio. Né? Por que será, né? Por que será, né? Vocês vão ver que o comentário dele tem a ver com o apelido dele. Que ele começa dizendo: adorei esta edição. Muito obrigado. Realmente é inegável que o fato do Superman será e o maior, mais importante super-herói de todos os tempos. Mas ele faz uma ressalva. Corrigindo o Morcelli, que está escrevendo um livro sobre o Superman. Veja você, que audácia do velho. Ratinho! Falou que o World's Finest chegou a publicar quadrinhos em que o Superman e o Batman trabalhavam juntos e não apenas coletâneas. Tá? As HQs eram desenhadas pelo Bob Kane ou artistas do seu estúdio que emulavam o seu estilo, né? Todo mundo sabe que o Bob Kane é o malandrão da Era de Ouro, né? Que 800 pessoas desenhavam e ele levava o crédito. Inclusive, nessas aventuras, foi que surgiu o lendário vilão Superman Composto. Pra quem você não tá lembrando o nome da pessoa, é aquele vilão verde que é meio Batman, meio Superman. Reflita. Informação muito importante, É, isso aí é um negócio. É uma ótima ideia pro próximo filme, né? Boa, Talvez não seja não. Isso e ninguém quer falar, hein? Você imagina? Já pensou? A Marvel tá torcendo. Se acontecer isso aí, a Marvel vai adorar. Os Marvete pira. E o véio ainda faz outra ressalva. Em relação ao Nightwing e Flamebird, que eram as identidades heróicas do Superman e do Jimmy Olsen, quando eles iam para Kandor, a cidade engarrafada... A tradução original no Brasil, que foi feita pela Ebal, foi Asa Vingadora e Solares. É bem aberta nessa... Olha só. Não é uma tradução, né? Uma interpretação, porque Asa Vingadora e Nightwing não tem nada a ver. Não foi o JP, não, né? Não, foi a Ebal, cara. Só perguntei. O JP não é tão velho assim. Eu só perguntei. Não sei, não lembro. Se aparecer algum personagem chamado JP na história, a gente... Pode ser que seja ele. Vou perguntar assim um dia pra ele, porque que você é sempre o cara chamado JP. Vou perguntar num futuro podcast pra ele. Que... É verdade. E quando os personagens ressurgiram na Panini agora, eles foram traduzidos como Asa Noturna e Pássaro Flamejante. Não só na Panini, como também na Abril. E aí já era o nosso querido JP, que são os nomes mais próximos do original, né? Bom, então vamos falar agora dos comentários aqui, sobre comentários sobre o Comenta, né? Isso seria um pleonasmo? Inception. É Inception, é verdade. Então, o primeiro é do Maicon dos Santos Bege. Bege. É bege marrom ou bege... bege? Bom, não sei. Cor de famoso cor de pele do lápis de cor. O Maicon depois mandou uma mensagem falando. Ele fala, né, aqui, e vive o Superman do século XXI com um uniforme mais tecnológico e não com uma roupa que denunciava a transpiração do pobre Christopher Reeve. Coitado. Também de pizza, realmente, é um pouco complicado. Bom, e aí ele pergunta aqui, né, e mais uma coisa, será Homem de Aço o filme mais polêmico de 2013? O Prometheus desse ano? Meu... Cara, aí você tá ofendendo o Homem de Aço, cara. Não, mas que foi polêmico... Ó, eu vou te falar, hein, cara. Homem de Ferro 3 já começou polêmico pra cacete e agora com Homem de Aço tá complicado, hein? Mas aí que tá, cara. Eu não vejo os dois filmes como polêmicos. Tem algumas coisas que são questionáveis, mas, cara, o mimimi da internet tá complicado, cara. Difícil, tem nego reclamando, porque o Superman não tem o pega-rapaz do cabelo, então por isso ele é uma bosta. Olha só, ninguém com menos de 30 anos falou mal do filme. Isso denota muita coisa. Verdade, bem observado. Léo Spy, na altura dos seus 85 anos, né? O George Clooney da quadrinho. Meus cabelos brancos. Cabelo grisalho. Você vê fotos aí. As viúvas do Riven estão reclamando. Não, mas acho que é mais isso aí mesmo. Acho que não é um filme polêmico na questão de discutir coisas, mas assim, é justamente isso. As pessoas falam que o filme é ruim porque ele foi por um lado ou aconteceram coisas no filme que as pessoas não gostaram porque não era aquilo que elas queriam ver. E o próximo comentário é da Camila Reiser via Twitter, né, que agradece a aula com um misto de humor e conhecimento erudito que vocês proporcionaram no podcast. Foi pura arte. Ela ouviu o nosso? Eu também fiquei na dúvida, cara. Conhecimento erudito, cara. Ela tá confundindo com o Nerdcast ou com Rapadura que fizeram sobre o filme, não, né? Não, não sei, cara. Mas o conhecimento erudito, não sei, cara. Não sei se a gente ouviu o mesmo podcast. A gente deu umas orelhadas, né? Mas assim, muito obrigado pelo elogio, Camila, provando que o Quadrincast também tem fãs femininas. Três. Inclusive minha mãe e a mãe do Léo. Isso. E, né, a Camila. Né, e a Camila, né? Você vê que nem não citamos nossas mulheres em nenhum momento. Porque elas não seguem o Quadrincast. É verdade. Não segue o Quadrincast porque o Quadrincast toma tempo dos homens delas. Então, tá aí a Camila aproveitando, a gente agradece aí, a gente tenta só dar a palhinha, né? Alguma informação que a gente tem. A gente agradece muito os elogios. E finalmente chegou nosso amigo, comentário do nosso amigo Ricardo Queiroz. Botou um comentário enorme no Facebook, vários comentários, fazendo jabá do BadernaCast também. A gente pegou um trechinho do comentário dele pra falar que é finalmente, né, em relação ao próximo filme que foi definido, que é Superman e Batman. E ele tá perguntando aqui se mudou a nossa expectativa em relação ao segundo filme. Quais seriam as melhores escolhas de um vilão para esse? E será que pinta um novo Coringa pra xingar o Superman de Suckerman? Não, não terá Coringa. A imagem do Heath Ledger ainda é muito presente. Acho que seria um erro. É muito marcante ainda pra... É, mas se a gente for parar... Pra apostar num Coringa agora, assim... Se a gente for parar pra pensar em imagem marcante, eu não colocaria nem o Batman, cara. Porque Dark Knight Rises é ano passado. Não, tudo bem, mas assim, é diferente. O Christian Bale, assim, ele foi um bom Batman, mas assim, o do Heath Ledger, ele ficou, assim, foi uma coisa muito marcante, assim, sabe? Muito, até pela morte dele e tudo, foi uma coisa muito excepcional, sabe? Então eu acho que é mais fácil substituir o Batman do que, nessa altura do campeonato, do que isso... Que substitui o Coringa. E outra, eu acho que tem que ter rodízio. Você tem outros vilões interessantes que você pode usar, principalmente do Batman. O Batman tem a melhor galeria de vilões dos quadrinhos, não precisa ficar toda hora no Coringa. É, mas beleza, mas a gente vai usar quem? Porque todo mundo já apareceu, de certa forma, né? É, os principais do Batman já apareceram. Mas eu não sei nem se é o caso, viu, de usar um vilão do Batman também. Eu acho que não vai ter, cara. Já falaram que esse filme é continuação do Homem de Aço. Eu aposto no Lex Luthor. O Batman vai aparecer, digamos, pra cobrar o que aconteceu aí no final do Homem de Aço, né? Toda a luta e tal, e o final ali. E o Lex Luthor, de repente, criando alguma coisa aí pra enfrentar o Superman, porque tem que ter luta. Então, o Metalo, o Bizarro, sei lá o que. Super-Homem Composto. É, o Super-Homem Composto. Meu Deus, né? Cara, sabe o que... Apocalipse, quem sabe, o Lex Luthor. Não, Apocalipse não, tá louco? Ué, não sei. Da questão do Brainiac até, isso também pode servir, por exemplo, com o Batman agindo como às vezes acontece nesse tipo de história, dele sendo um adversário... É mais pro Luthor e o Superman sendo o cara que vai segurar as pontas lá enquanto o mundo tá caindo e o Batman lá nas sombras, tendo um duelo de estratégico com o Luthor ou coisa assim. Qualquer coisa que a gente falar aqui, sei lá, pode acontecer qualquer coisa. Ó, eu vou dar os meus dois dedos de prosa e da última vez que eu dei meus dois dedos de prosa sobre uma continuação, teve nego aí que torceu o nariz e aconteceu, hein? Que foi Guardiões da Galáxia, não sei se vocês lembram. Eu tô achando, cara, que a próxima história vai ser muito baseada numa minissérie que saiu algum tempo atrás do Brian Azzarello, chamado Lex Luthor Homem de Aço. Fala basicamente um pouco mais da visão do Luthor em relação ao Superman e tinha um envolvimento muito forte do Batman, né? Que o Luthor, ele meio que convence o Bruce Wayne, né? Que o Superman era uma ameaça, sem saber que o Bruce Wayne é o Batman. E aí, isso leva a um confronto dos dois, né? Mas, obviamente, depois eles ficam amiguinhos, né? Porque esse faz parte do código de conduta do super-herói, né? Você sai na mão, depois você fica amigo. Lembrando que quem vai escrever o roteiro é o David Goyer, que era escritor da DC, né? É, e pelas notícias aí, né? Pelas últimas informações, Goyer e o Zack Snyder, né? E o Nolan agora, ele vai ser produtor executivo, então ele vai ter um envolvimento menor com esse segundo filme do que ele teve com o Homem de Aço, então você vai ver talvez um pouco mais de liberdade do Snyder nesse segundo filme. Então, assim, o Nolan vai cuidar do panorama geral, né, dos filmes da DC agora. Isso, eu acho que vai ser por aí mesmo. Mas assim, tá muito cedo pra gente, sabe, ficar especulando. Mas sabe? O filme já está em pré-produção, cara. Mas, o problema assim, é essa pressa, né? Mas... É, exatamente. Até 2015, tem tanta coisa legal que vai sair nesse meio que... É, tem episódio 7, rapaz. Não, em 2015 vai ter Vingadores 2, né? Vingadores 2, vai ter o episódio 7 e vai ter o Superman Batman, né? Não, e vai ter um monte de nerd desidratado. Um orgasmos múltiplos, né? Mas enfim, é isso. Vamos agradecer a quem retuitou, linkou, ajudou a gente a divulgar o Quadrincast. Lembrando sempre que você pode ir lá na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/quadrincast, dar o seu joinha pra gente, curtir, ou a gente pode seguir a gente no Twitter, que é o @quadrim. E se você, no seu trabalho, não pode usar rede social, você pode mandar um e-mail pra gente através do quadrincast@quadrim.com.br. Então, agora é hora da gente se aventurar aí pelas florestas do Canadá, correr pelado na neve, com enxertos metálicos no corpo. É hora do dossiê Wolverine. Que gay isso. Vamos lá, né? O Wolverine, apesar de hoje ele ser praticamente um dos símbolos da Marvel, ele começou como um Hellis coadjuvante, né? Ele veio de uma história do Hulk, né? Acho que é famosa essa história já. A história do Wolverine começa até um pouco antes disso. O Roy Thomas, por meio de um distribuidor da Marvel, teve a ideia de criar uma equipe internacional de X-Men. vamos contextualizar, né? O X-Men, acho que nem revista tinha, né, nessa época já. É, eles estavam só em reprint das edições antigas. Isso, então tava bem mal das pernas, meu. É, naquela, por incrível que pareça, nós tivemos uma época que X-Men não vendia. É, mas ainda não vende hoje, o que vende hoje agora é Vingadores. Olha, mas até antes desse relaunch de Marvel Now, a revista mais vendida da Marvel era a Uncanny X-Men, do Gillen. É, fora os crosses no último ano, foi Uncanny X-Men. Fora, tô contando tudo, não tem fora nada. Não, se eu tirar Marvel e DC, o que vende mais é Image. Porra, é foda, né, velho? Não, mas o que a gente quer falar é em revista de linha mensal, X-Men tava vendendo mais. Eu já mostro os dados pra vocês aí em um minuto. Pelo que eu sei, em revista de linha que vendia mais ainda era Amazing Spider-Man. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos voltar ao Wolverine. X-Men tava bem mal das pernas e o Wolverine em si ele veio na história do Hulk, né? Primeira aparição dele é lutando contra o Índigo lá na revista do Hulk 180, Incredible Hulk. Isso, inclusive ele tem. Essa história foi republicada várias vezes, né? É, aqui no Brasil, né? Em algumas na própria revista do Wolverine, na época da Abril. Olha que volta e meia sai. Volta e meia. Até adaptaram, né? Wolverine, o Hulk Versus, né? Uhum. Foi mais ou menos uma adaptação dessa primeira história, né? E aí, só que quando o Wolverine surgiu, ele era bem diferente do que a gente conhece ele hoje, né? Exato. Pra começar, era pra ele ter 19 anos, o uniforme era completamente diferente, ele não tinha fator de cura, as luvas estavam na garra. O personagem praticamente não é o mesmo Wolverine que a gente conhece. Não seria as garras que estavam na luva? É, uma coisa tá na outra, a outra tá em outra, não é a mesma coisa só das formas. É, cuidado isso aí, pode atrapalhar muito sua vida, hein? Cuidado. Opa, o Ronaldo curtiu isso, hein? É, e assim, a origem do Wolverine em si, né, ele envolta em várias lendas, né? Dizem também, né, entre as umas línguas, saiu inclusive no documentário, né, que 10 coisas que você não sabia sobre o Wolverine, que ele era pra ser originalmente não um mutante, mas um Wolverine mesmo, né, um carcaju evoluído pelo auto-evolucionário. Isso é verdade, se o Leon Y continuasse no título, ele ia fazer isso. O Claremont tinha essa ideia... fora. Graças a Deus, né? É, o Len Wein, ele deu algumas declarações, às vezes confirmando e às vezes negando, que ele falou que realmente essa ideia tava rolando ali, ele não sabe de quem veio, mas ele já tinha se desligado do personagem. Como ninguém gostou da porra da ideia, ele falou que não era deles. Então todo mundo nega isso, falando as coisas, mas que ia rolar, ia. Até porque teve, né, em algumas edições, algumas citações a essa ideia, né? É, que a gente tem aqui, por exemplo, em 76, em X-Men 98, a equipe inteira sofre uma análise biológica e o Wolverine difere do gene dos outros X-Men. É, falam que ele não se sabe se ele é mutante, o que ele seja, lá quando tá com o... É quando tava com o Steven Lang, o Peter Corbolo, lá naquele... É num patete, alguma coisa assim. Que é, se for o Steven Lang e o Peter Corbo, é a história que deu origem à Fênix. É, essa Graf Fênix original, né? É a história da origem da Fênix. E também tem X-Men 103, que ele diz que ele não acredita em Leprechaun. E um Leprechaun responde pra ele que ele também não acredita em Wolverine de Falantes. Uhum, é, essa é legal. Essas pequenas dicas aí e vários outros lugares... É, foi sugerido isso até que, né, recentemente o nosso amigo Jeff Loeb, todo mundo gosta dele, praticamente o Rob Liefeld dos roteiros, é o cara que a gente gosta de odiar, né, tem que ter um vilão, né, pra ter um herói. Teve aquele arco de história que, assim, o arco me marcou tanto que eu não lembro nem o nome pra não associar, sabe? Chama Evolução. Que é a desgraça que ele sugere que todos os mutantes ferais não são mutantes, são... São lupinos, mas o nome é tão herói. Que ele fez aquele arco ali com todos os ganchos para outro escritor retconear. Se você for ler a continuação desse arco, os dois se contradizem entre si de uma maneira que dá para qualquer um retconear aquilo ali. É fantástico. O livro de heroísmo do Lobo é uma coisa maravilhosa. Então quer dizer que o Lobo fez com o Wolverine o que o Straczynski fez com o Homem-Aranha? Basicamente. É muita criatividade junta, né? Meu Deus. Com a diferença que o Lobo ninguém levou a sério de cara. No Estragado, o pessoal ainda achou que valia alguma coisa aquilo ali. É, a casa das ideias. É interessante lembrar, lá atrás, ainda na época dos X-Men, do Len Wein e do Dave Cockrum, que o Wolverine não era o personagem... Len Wein não, do Chris Claremont. Não, o Claremont entrou depois, né? É, o Len Wein fez duas edições, né? Uma edição, na verdade, né? Então, mas quem escrevia antes com que o Dave Cockrum desenhava? O Len Wein fez a primeira edição, que é o Giant Size, e logo depois, já na edição 94, o Claremont, que era assistente do Wein, já tá no título, já. Ah, eu achei que entrava depois um pouco. Não, o Claremont é... Bom, não muda muito. O Cockrum sempre preferiu o Noturno, né? Então ele tinha mais destaque. E o Claremont preferia a Tempestade. Então o Wolverine tinha histórias que ele nem aparecia, né? Então até por isso ele era deixado de lado, a origem não era muito definida, tudo, né? Isso aí só foi realmente melhorar quando o Byrne entrou, né? É, que o Byrne, como o Wolverine era canadense, e ele gostava desse lado meio psicótico do... O Wolverine é doutor. O Byrne é doutor porque o Byrne é canadense, né? Vamos... É, porque ele é canadense. Mas ele também gostava desse temperamento do Wolverine que combina com o temperamento do Byrne, né? Esse lado. Verdade. Olha, cara. O Byrne falou que a principal contribuição dele ao personagem é o fato do Wolverine ainda estar aqui. Porque o Claremont e o Cockrum queriam se livrar dele já no começo. Porque quando o Byrne entrou, o Cockrum ainda dava pitaco no roteiro. O Byrne só conseguiu tirá-lo de lá depois de um certo tempo. E se dependesse dos dois, o Wolverine tinha rodado. Olha só, hein? Você vê como é que é a coisa, né? Não se enxergava o potencial dele, né? Os caras realmente davam atenção. Acho que nunca em nenhuma outra equipe, acho que tinha uma preferência tão clara, né? Com os autores do que nos X-Men naquela época, né? Os caras realmente defendiam cada um seu personagem preferido e você via isso no título, né? Mas tem muito a ver com a época mesmo, tipo... Wolverine é um anti-herói. Herói, digamos assim. Hoje em dia nem tanto, mas no início, sei lá, outros anti-heróis também não faziam muito sucesso, né? Justiceiro não fazia sucesso. Então acho que depois de um tempo que o público se cativou mais, né? É, a gente tá falando aí dos anos 70, lá já pro final dos anos 70, que é a ascensão dos anti-heróis já, né? É o início, né? É o início. Aí você tem aí você tem aí o Wolverine, você tem mais ou menos na mesma época o Justiceiro, mais ou menos na mesma época o Motoqueiro Fantasma. Até os heróis mesmo estavam um pouco mudados, né? E aí começa as histórias começam até aquele tom, né, um pouco mais pé no chão, né? É, o Luke Cage surgiu no final da década de 70, o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde resolveram viajar pelos Estados Unidos, né? E aí você tem também um título dos X-Men que fala justamente de causas sociais, né? É, são os X-Men internacionais, né? A Liga copiou eles, né? Quem diria? Claremont, ele sentiu que eles precisavam criar uma equipe, porque a equipe dos X-Men original era basicamente cinco jovens brancos americanos, né? E a equipe nova era cada um de um lugar, só que eles eram unidos pela, né, pelo Gene X, pelo fato de ser mutante. Pra ampliar, né, o apelo, que eu acho que é um dos pilares dos X-Men, não sei se o pessoal, o Henrique e o Leonardo concordam. Se ela reflete as minorias, né? Não pode trabalhar só com os WASPs lá que eram os X-Men originais. É aquele negócio, é muito controverso que você defenda uma coisa sendo que você seja outra, ou aplique outra na sua vida. Então, fazer sentido, sim, ter essa equipe cosmopolita, assim, miscigenada lá dos X-Men. Agora, quanto eu acho do Wolverine, naquele começo, eu acho que isso perpassa grande parte da década de 80. Ele é muito mais turrão, fechado e tudo mais, e tem menos aquele senso de dever, ou aquele senso de... Não vou chamar assim de moralismo, assim, que ele vai desenvolvendo, que é o que vai dar, que vai ser construído a partir do código de ética samurai, assim, quando começa a ter essa intersecção nas histórias com ele, só no final da década de 80. Nesse começo da década de 70, ele era mais turrão. Vai quebrar um pouco isso quando a Kitty aparecer, que são 3, 4, tipo 6, 7 anos depois, em 81, que ela vai se integrar realmente aos X-Men e tudo. Então, mas nesse começo ele ainda é muito, muito fechado. Mas... O primeiro ato dele como X-Men é dar em cima da Jean Grey na cara dura, né? Ele é aquele brutão, ele é aquele cara chucro, é pra ser tipo um peão, assim, sabe? E o próprio Claremont fala isso, que nos primeiros 4, 5 anos que ele trabalhou com o personagem, ele estava satisfeito dessa abordagem mais bidimensional de assassino psicótico. Aquele cara que tá tomando café da manhã, até o Byrne gosta desse exemplo. O cara que tá tomando café da manhã, chega aqui, te dá bom dia no tom de voz errado, ou então faz uma piada que ele não gosta, no próximo quadro é o Ciclope chegando na cozinha, o Wolverine continua tomando cereal dele, aqui está desmembrado no chão. Esse aí é a abordagem que o Claremont estava satisfeito nos 4, 5 anos iniciais. Só que depois disso, ainda mais depois que o Byrne sai, ele começa a procurar uma coisa mais tridimensional, que dê mais um realismo maior ao personagem. Vocês acham que que é a saga da Fênix lá, aquela cena do Clube do Inferno, né, que todo mundo é capturado e só sobra ele, que aquilo é clássico, né? Isso, aquela capa que foi repetida milhares de vezes. Aquele último quadro, né, que ele sai do esgoto e fala que agora é minha vez. Será que é ali que foi o ponto de virada do Wolverine? De um coadjuvante para um papel mais central? Ali que o Wolverine vira um X-Men de verdade, que ele vai pra cima da equipe e ao mesmo tempo fora dos gibis é o ponto de virada de popularidade dele, que eles viram que o personagem era cool e descolado. Então foi um ponto de virada duplo, tanto dentro quanto fora dos gibis. Bem, também nessa mesma época você tem um aumento de participação do Byrne, né, nos roteiros, né, e aí surge a Tropa Alpha, tem as aventuras do Japão e aí ele começa a ter mais expansão na história dele, né. Eu acho que até antes, né? As edições com a Tropa Alpha vieram antes da saga do Clube do Inferno, né? Sim, a primeira aparição do Guardião na 109, depois, 10 edições depois, na 120, já vai estar lá a Tropa Alpha inteira, já tudo. Com a saga da Fênix só mais 10 edições depois, 128, 129, 130 até 137. Então você já tinha essa intenção, né, de explorar mais o Wolverine, porque era o Byrne trabalhando, né? Era o Byrne trabalhando em prol do personagem, né? E aí começa mesmo a se desenvolver. O primeiro contato dele com o Japão também, que seria um outro ponto de virada também, que é o caminho que direciona o personagem basicamente até hoje. Esse caminho do samurai fracassado, que conhece o Bushido, o caminho do samurai, mas não consegue seguir. E é nessa aí, quando eles vão lá impedir o Moses Magnum de destruir o Japão, é esse primeiro contato que é crucial também. O Wolverine é aquele personagem que não tinha uma origem, mas ao mesmo tempo tinham várias, né? Porque ele tinha esse lado canadense, ele tinha a parte lá do Japão, né? Ele foi agente secreto, ele era, na época, um X-Men, né? Então, ao mesmo tempo que ele não tinha uma origem, mas ele botava um passado pra tudo quanto é lado dele, né? Acho que até decidir qual era o melhor. É justamente essa coxa de retalho que dá um apelo tão grande pro personagem também. Que ele é do gosto de todas as demografias de público possíveis, né? Ele tinha essa aura de mistério, né? Que ninguém tinha uma origem definida, ninguém sabia a história dele. E sempre tinha uma coisa a mais, né? Sempre tinha alguma coisa aparecendo e cada um ficava ali tentando montar uma cronologia dele para entender o personagem e as atitudes dele, mas era tudo tão encoberto que ficava sempre esse ponto de interrogação, né, em cima dele, né? Tem que lembrar que nessa época também você tem um Homem Sem Nome, né? O personagem do Clint Eastwood. Uhum. Que era mais ou menos a mesma coisa, né? Um pistoleiro, vem do nada, né? Durão, fala pouco, poucos amigos, mas é o cara de ação, né? Um apelo bem forte até pro Wolverine, né? Você tem esse estereótipo em algumas histórias aí, inclusive de samurai, né? Essa indefinição quanto ao background dele de completo, quanto à origem e tudo mais, fica explícita quando a gente vai pensar aquela história, a primeira história seminal, assim, tudo do Wolverine, fora a dívida de honra, é o Winsor Smith na Arma X, que vai criar mais uma cronologia do passado do Wolverine, assim, em relação ao programa Arma X, que é de 91, ou seja, ele é criado e quase 20 anos depois é que tem uma história que estabelece, tipo, o que é, por que são as garras, o adamante e tudo mais. Então demora muito, até, acho que pra ter, criar um consenso, assim, né, que nunca existiu, mas um pequeno consenso em volta de como o Wolverine se transformou nessa máquina que ele é até hoje. Né? É, até porque quando ele foi criado, né, como o Léo bem falou, ele não era para ter as garras no corpo, né? Ele seria muito similar ao Homem-Aranha, questão até de agilidade e força, e ele teria a luva e as garras de adamantium. Não seria os ossos de adamantium. É, eu não sei, mas o Claremont estabelece isso já em 75, 76, quando já aparece já sem uniforme com garras. E vai demorar mais 15, 16 anos até que eles queiram contar essa história, assim, para ver como é um cenário de indefinição. Não se sabe bem como é que vão explicar isso, por onde vão levar e tudo mais. E só depois de Atrações Fatais também, lá no final da década de 80, começo de 90, que também se fala claramente que as garras são parte do esqueleto do Wolverine, que elas não foram implante. É, que até então todo mundo achava que era a garra, era um implante também, né? Aham. Que Atração Fatal, pra quem não lembra, é quando o Magneto ele arranca o adamantium do Wolverine, mas a gente tá se adiantando aqui. Só que, obviamente, você que gosta do personagem deve já conhecer essa história. A gente tem aí também a Tropa Alpha, né, que foi bastante importante aí no começo, que começa a introduzir esse background militar, né, dá algumas pistas, né, e foi inclusive nessa história que finalmente dá um nome civil pro Wolverine, né, que ele não tinha antes, que é Logan, né, todo mundo só chamava ele de Wolverine, e nem nome tinha. Logo depois aí você tem Dívida de Honra, né, que já saiu aqui com N nomes, né. Saiu como Eu Sou o Wolverine nesse último encadernado, Wolverine, da, né? Panini. Eu Wolverine, isso é. Que é a história que vão basear o filme, né? É basear bem de longe. É bem de longe mesmo, né? Porque geralmente as adaptações são só pega o cheiro da história, né? Olha, mas eu não canso de falar que pra mim essa aí é a melhor história do Wolverine, inclusive melhor que Arma X. Porque mal o Wolverine que nós... O personagem foi resumido nessa minissérie. Na primeira edição nós conhecemos todo o lado feral dele. Ele é direcionado, já que aí ele adota o caminho que ele segue até hoje, que é esse do samurai fracassado. E ao mesmo tempo ele é definido também. Todos os aspectos do Wolverine são colocados nessa história. Pra quem gosta do personagem é uma coisa completa. Então, pra mim, de longe é a melhor história dele. Arma X, apesar de ser um baita clássico, né, principalmente por causa do desenho do Barry Windsor Smith, ela não conta muita história, né? Tem praticamente capítulos inteiros que são só de arte, né? Arma X não é uma história do Wolverine. Eu acho fantástica também. É a minha segunda melhor história do Wolverine. Só que Arma X não é uma história do Wolverine. É uma história com o Wolverine. Ele é basicamente o plano de fundo lá do professor... não lembro o nome da mulher, da Carol. O Barry Windsor Smith explora vários temas por meio do Wolverine, mas acaba que ele não é, a história não é dele. Não sei se vocês me entenderam. Tanto que ele não tem, acho que se ele tem uma fala é muito, né, na história toda. Eu acho que ele fala no começo, quando ele é capturado, assim. Tipo. Eu acho que a história do Wolverine que mais me impactou foi Arma X, até pela época que eu li. Eu era muito novo quando eu li, criança lendo um negócio violento daquele, impacta, né? Mas assim, realmente, as histórias que dão informação sobre o que é o Wolverine e tal, realmente são essas histórias do essa minissérie do Claremont com o Frank Miller, né? Tem aquela segunda minissérie, né, com o Wolverine Kitty Pryde também, né, que conta mais alguma coisa. E que dá a entender que o Wolverine é um cara muito mais velho do que ele aparenta, né? Foi ali que começou essas primeiras pistas, né? Isso volta, a gente remete aí a algumas outras histórias, né? Porque da mesma forma que a memória do Wolverine é sempre desconexa, as origens dele também são... Em alguns momentos você tem a ida e a volta, né, de informações. O Claremont e o Byrne, eles trabalharam juntos antes dos X-Men. Não sei se vocês lembram o título. Lá em Punho de Ferro. Punho de Ferro. Que é onde surgiu o Dente de Sabre. Dente de Sabre, primeiramente, era o inimigo do Punho de Ferro. E aí eles já... essa é a segunda origem dele, né? Que seria a origem e intenção, que ele seria filho do Dente de Sabre. E o Dente de Sabre teria mais ou menos 120 anos e o Wolverine 60. Sendo um veterano da Segunda Guerra, que escapou do Dente de Sabre e passou 10 anos no hospital porque o fator de cura dele não funcionava nos ossos. Ele podia ter artrite, mas de boa, assim, combatendo com o crime. É, e o objetivo seria que o Guardião encontraria o Wolverine todo ou quebrado no hospital. E aí ele que ia bolar esse... O método de colocar o adamante nos ossos dele. E aí que teria a ligação do Wolverine com a tropa Alpha, enfim, tudo. É, mas no Arma X não aparece assim, né? Aparece capturando o Wolverine, quer dizer, o Logan como um agente secreto ou alguém. Arma X já é posterior a essas ideias, né? São ideias que nunca foram pra frente, né? Até porque o Bernie e o Claremont separaram. Mas a gente fala esses graças a Deus, só que em 2001 aparece Origem, que é um negócio que muito fã do Wolverine até hoje não engole muito bem, né? O problema daquela minissérie é que ela foi o auge da descompressão na Marvel. Ela é uma história que podia ter sido contada perfeitamente em 3 edições e esticaram demais. Eu acho razoável, porque é basicamente Morro dos Ventos Uivantes com o Wolverine. É verdade. Não, é Morro dos Ventos Uivantes mais Jardim Secreto filmando a Sessão da Tarde, que tem os personagens lá do que tem aí. Verdade. E assim, outro ponto negativo dela pra mim são os diálogos do Jenkins, que são de matar. É, o Paul Jenkins, ele não. Ele é um cara muito de altos e baixos, né? Ele seria um excelente escritor de novela mexicana, porque os diálogos dele são melosos ao extremo. Só que eu acho bem intencionada a minissérie. É razoável. Se fosse menor, seria melhor. A gente tem que destacar também a colorização do Isamov lá, que é uma coisa de louco. Não, a arte a gente não pode falar, porque a arte é do... Se não me engano, é do Andy Kubert, né? É do Andy Kubert com as cores do Isamov. A arte é maravilhosa. Só que é muito engraçado que ele tenta justificar a vida adulta do Wolverine com a infância dele, né? Tem a Rose lá, que lembra a Jean Grey, que explica por que ele gosta de menininhas e de ruivas, né? O cão que lembra desse de sabre. É, acho que essa questão do cão é essencial. Acho que é o maior ponto de discussão, é o que ficou depois todo mundo discutindo, será que o cão vai ser dente de sabre ou não, né? Então acho que isso é que ainda causou mais buchicho em volta de Origem. E vai e volta, né? E tem lá que os dois seriam irmãos, né? Se fosse isso, lá tem lá o Logan, né? Que é o igualzinho ao que é a versão adulta do Wolverine, né? Que seria o caseiro e toda a história. É até uma pegadinha do malandro, né? No início você acha que o Logan, né? O Wolverine é um... É o Logan e, na verdade, ele é a criança, né? Só no final da primeira edição que você descobre mesmo. Você acha que ele é o cão, mas ele é o garoto doente. É que não tem cão, caça com gato, né? Que fique registrado que ele achou o garotinho doente um gato. Isso é uma bichona! Ele já deu declarações aqui polêmicas hoje, né? Mas eu gosto dessa origem do Wolverine. Não abrange muita coisa, né? Também não é melhor história do Wolverine, mas é bem legal, assim. Você tem que pegar essa e juntar com várias outras origens do Wolverine pra você montar o quebra-cabeça, mas é bem interessante. Passa no final do século XIX, né, cara? E ela justifica, né, depois do final dela ele vai morar com os Wolverines, né? Que tem lembro que edição que era da série própria do Wolverine, que ele conta uma história pro menino, do menino que era criado com Wolverines, que era a história dele, né? Que é muito bacana, da época que o Claremont escrevia a série própria do Wolverine, lá da época de Madripoor. Mas eu acho o pior legado dessa minissérie é que, assim, o nome dele seria James Howlett. Depois dessa minissérie, convencionou-se que volta e meia alguém ia descobrir que o nome dele era James, né? Tanto no universo Marvel normal, quanto no Ultimate, né? Sempre tem alguém, ou algum momento, seja o Nick Fury, quem seja, que fala que o nome dele é James. No Ultimate é até tranquilo, porque o Capitão América reconhece ele, né? De terem lutado juntos, né? Apesar de terem lutado juntos também no universo convencional, né? Só que no universo convencional ele já se apresentava como Logan, né? Isso, mas aí existem lá os arquivos lá da SHIELD e tal e... Não, é o que eu ia falar que é justamente esse gap que eu não me lembro se isso já foi colocado alguma coisa, se isso aí já foi mostrado alguma coisa no que acontece é depois de Origem, quando ele vai viver com os carcajus lá, com os lobos e tal. E aí quando ele realmente vira adulto, né? Quando ele volta para a civilização, vamos dizer assim, né? Eu acho que não se... Esse ponto ainda não foi explicado, né? Então, dá a entender que na época da segunda... Ele vai morar lá com a Silver Fox, né? Ele volta para a civilização para morar com a Raposa Prateada, né? E aí tem aquela história clássica, que é até desenhada pelo Joe Buscema, dele saindo na mão com o Dente de Sabre e depois ele matar a Raposa Prateada, né? É, isso aí já é da fase do Larry Hama, né? No título próprio do Wolverine. Ele escreveu praticamente metade da história do Wolverine, né? Larry Hama, que é clássico também, escritor dos Comandos em Ação. Até nisso, o Larry Hama, ele levou esse know-how dele no G.I. Joe pra contar muita coisa do Wolverine, dando essa pegada militar, Black Ops que ele tinha e tal, né? A coisa do... Como é que era o nome da equipe? O Time X. É, eu sempre confundo com o Team 7 do... Mas surgiu tudo na mesma época, cara, então... Não, Equipe X, com alguma Maverick, com a própria Raposa Prateada depois também, tipo... Muita coisa. Acaba que a Raposa Prateada virou outra salada também, né? É, todos os personagens do universo Wolverine, do Wolverine, eles acabam meio que ligados pelo programa Arma X, né? Arma 10. Que depois virou Arma 10, calma. O Wolverine, ele consegue ser o personagem mais confuso em relação de origem. Depois falam do pobre Gavião Negro. Pelo menos o Wolverine a gente tem um consenso, tirando a história do Carcaju, que ele é mutante o tempo todo, né? O Gavião a gente não sabe qual semana que ele vai ser alienígena. Não, mas tem sempre alienígena envolvido. Não sabe se é ele seu alienígena, se ele é uma reencarnação do alienígena ou se ele é um cara que conheceu um alienígena. Mas tem sempre um alienígena ali. É tema constante, pelo menos assim. A colcha do Wolverine de retalhos é tão grande porque ele, assim, você tinha esses gaps que o Ricardo falou, né? Que é justamente os buracos. Depois que a Raposa Prateada é morta pelo Dente de Sabre, depois ela volta no Time X, ele vai pro Oriente, que é justamente onde ele ganha o background dele de samurai, né? E aí o povo faz uma bendita, mais um retcon, e surge, talvez, um dos personagens mais controversos do universo do Wolverine, que é o Deacon, também conhecido como Daku aqui, né? É, isso aí é que eu queria agradecer ao excelente trabalho do Way, né? É, excelente entre aspas, né? Pois é. A ideia do Deacon é legal, o personagem seria um bom personagem se tivesse um desenvolvimento bacana. O problema é que o Garth Ennis wannabe, que é o Daniel Way, fez um trabalho de merda pro personagem. O único escritor que trabalhou o Deacon bem foi o Remender. E o Bendis também, mais ou menos, lá em Vingadores Sombrios. Até sentido o personagem. O Wolverine é pegador. O filho dele é pegador ao quadrado. O Wolverine pega a mulher, o filho dele pega os dois, né? Não, é pegador ao quadrado por causa disso. Cara, eu lembro que eu li uma história do Deacon, né, que saiu do Dark Wolverine, que ele seduziu Coisa, velho. Meu Deus. Uma Coisa, cara. Que é um bicho feito de pedra. Oh my God! Olha só, como representante dos leitores que não são mais leitores dos X-Men, eu quero dizer que eu parei em ótima hora. Eu achei que você ia falar como representante dos caras que gostam de seduzir homens. Não. Nem homens e nem o Coisa. Mas eu só queria falar isso. Eu acho que eu parei de ler em ótima hora, porque não tinha esse cara ainda. Não, mas o personagem não é bem o que o Henrique falou, o personagem não é ruim, cara. É que, assim, as primeiras histórias dele são muito ruins. Depois, quando ele cai na mão do Bendis pros Vingadores Sombrios, ele melhora bastante. E a série dele é bem legal. É, pra não atropelar muito, mas só isso. Que, assim, a ideia, quando chega a Dinastia M, já fala mais pra frente, a gente tem tudo pro Wolverine e cai na mão do Way. Essa foi a merda, entendeu? Não, foi um erro de percurso. A Marvel tem bastante roteirista ruim, assim, nos títulos periféricos, né? E esse que é o grande problema. O Way é péssimo, é diferente. Nessa fase aí, você tinha dois títulos, né? Você tinha o Wolverine Origins, que era esse escrito pelo Daniel Way, com o Steve Dillon desenhando e tal, que tinha todo esse desenvolvimento aí do Deacon, depois do Romulus lá depois, que eu nunca entendi direito o que era isso. É até pra gente situar o leitor. O Wolverine Origins, ele é uma consequência direta daquela saga Dinastia M, que a gente sabe que o Wolverine não tinha as memórias dele, só que na Dinastia M, a Feiticeira Escarlate dá o maior desejo para cada um dos heróis. E o Wolverine queria lembrar quem ele era. E ele lembrou, ele tem todas as memórias dele. O que era o Wolverine Origins? Era o Wolverine voltando e revisitando a própria história dele. E aí surge o Dakin. Os escritores puderam criar, literalmente, finalmente, criar a linha de tempo da vida do Wolverine, né? E aí virou uma zona pior ainda, né? Porque que teve de retcon... E um erro de escalação. Imagina se larga esse título na mão do Brubaker, por exemplo. A gente ia ter um eco de espionagem aí. Em vez disso, larga na mão do Ei, a gente tem um lenga-lenga mexicano com o filho que quer que o pai o ame e amava todos os dramas da vida do Wolverine num cara forte é o Romulus. Talvez a ideia mais imbecil de todos os tempos. Do Lobe, né? É, do Lobe, que o nosso amigo Ei desenvolveu. E quem é esse Romulus? É o que, Neto? É bem pior. Ele é o cara que tá no topo da cadeia alimentar. É, esse é o que pega tudo. Inclusive o Lobo. Meu Deus do céu. O Lobo quis criar um inimigo mais formidável ainda que o Dente de Sabre, na linha desse, né? Dos personagens ferais, né? É, ele cria toda uma subespécie diferente, né? Que é o Homo Lupus, tipo, que seria. Não sei, que me provaria que o Wolverine não seria mutante, mas todo esse ramo dos lupinos, que envolve a lupina, a feral, o selvagem, o Dente de Sabre, o próprio Romulus, o Daken, todo mundo faria parte dessa subespécie aí, que teria uma briga pra ver quem seria o topo da cadeia dessa subespécie, que no caso seria o Romulus. E ele teria preparando a vida dele inteira o Wolverine, ele se decepciona com o Wolverine e começa a preparar o Daken pra assumir o seu trono, vamos dizer assim. É, ou seja, né, é típica coisa, tipo, o que eu vou fazer com o personagem? Óbvio, vou fazer merda. E olha que não saiu no Brasil ainda, a parte 2 dessa merda, que o Lobo voltou ano passado pro Wolverine, escreveu a parte 2 dessa merda, é pior do que a encomenda. É, que ele desfez o que ele fez, né? Pode dar spoiler aqui ou não? Opa, liberado. Ele cria a Remus, porque tem a Remus e o Romulus, no mito romano, então... Que é o Nêmesis do Romulus. É impressionante como ele consegue, né? Essa popularidade do Wolverine, tipo, ele agora aparece... Agora não, né? Já há mais de uma década que ele aparece em 1 milhão de títulos. Ganhou um filho, ganhou uma versão feminina lá, X-23. Já tinha sempre uma sidekick desde os anos 80. É, mas o fato do Wolverine ter uma sidekick era até parte do personagem, né? Porque ele era um cara brutão, mas ele, ao mesmo tempo, ele era muito paternal, né? Era uma característica dele. Primeiro foi a Kitty Pryde, e isso ajudou até a construir a personagem da Kitty Pryde. E depois teve a Jubileu, né? Só eu gostava da Jubileu, né? Pô, eu gostava, eu achava maneiro a Jubileu. Eu gosto da Jubileu. Eu não gosto do Jubilicats, mas eu gosto da Jubileu. É que vocês não sabem, mas existe um fã-clube fortezinho aí da Jubileu que enche o saco nas redes sociais e tudo mais. Jubilicats? É, depois eu mando os links pra vocês. Meu Deus. Existe uma deep web nos quadrinhos, cara, porque eu nunca ouvi falar em Jubilicats, cara. Deixa eu fazer uma pergunta, esse pessoal aí curte Glee também, né? Tá encaminhado pra isso. Não, mas qual é a idade desse pessoal? É novo? Não, já tem todos os anos, já 30 anos. É, cara, vamos lembrar o de que data é o desenho dos X-Men, né? Que é a primeira vez que a gente tem contato com a Jubileu aqui no Brasil. 90, né? É. 91, 92, 93, mais ou menos. 92, mas a gente começa no Brasil em 94, né? 95, não sei. Ah, minha adolescência eu adorava Jubileu também, mas eu cresci. Puta, agora. E na depois hora que a Jubileu virou vampiro, então, deve ter. Não, nossa, os caras são putos. Não, eles são putos com isso. Eles não são meio crepúsculo, não. Eles são putos com esse negócio. Eles, tudo pra eles, na hora de pedir, é fireworks pra você, pra você ter uma ideia. O cara é fã da Katy Perry também, né? Eles fizeram uma tese sobre isso. Que isso? Caralho. Dando print no clipe e mostrando que os efeitos especiais do clipe são inspirados nos fogos da Jubileu. Pô, até me desanimei que eu gostava da Jubileu, agora eu não gosto mais tanto, tá? Eu adorava a Jubileu, mas peguei meio raiva depois que eu conheci. É, fãs radicais da Jubileu, agora eu não gosto mais da sua personagem, seus filhos da puta. Não, mas a gente tava falando dessa fase merda, né, do Wolverine, mas antes ele também teve uma outra fase merda, né, que foi... Foi depois do Atrações Fatais lá também, teve uma fase bem ruim do Wolverine, né? A fase ruim de verdade é o Wolverine sem nariz. É verdade. É, então. Exige o nível de heroísmo do leitor também. aquela parceria com a Electra, né? É, aquilo ali é um belo chute bem dado, viu? Não, é muito tosco, né, cara? O cara tem o adamantium retirado, né, dos ossos, ele tá certo pela dor e tal, o cara pode sofrer um trauma, né? É, olha eu falando como se fosse verdade. Mas, tipo, o cara perdeu o nariz por causa disso, né? Tipo, sei lá, né? Michael Jackson, não entendi a referência. Inabilidade do artista mesmo, não tem explicação. Mas do Wolverine que é da moto, a gente tem uma história fenomenal também, que é a do Ellis com o Yu no título. Que é aquela que saiu na Panini, Wolverine Duro de Matar. É uma das primeiras histórias do Lenny Francis Yu, né? Duro de Matar, que é bem legal. O Wolverine, então, ele é um personagem que ele sofreu um pouco recentemente na mão de roteirista, mas ele tem uma história boa de roteiristas, né? É, a maior parte do Rama é legal, só o finalzinho dele que é lixoso. Teve o Ellis, teve o Aaron, que foi fantástico também. O Hulk foi bacana. Sim, tem uma história bacana aí, tipo, de... A fase do Claremont mesmo é muito boa, é sensacional a fase do Madripoor. É bem legal mesmo. Os personagens que ele cria em Madripoor, né? O tio da Karma, a Tigre, tudo é um elenco de apoio legal. Eu acho que o Wolverine tem três grandes núcleos de elenco de apoio que eu gosto bastante. Núcleo japonês, né? Mariko, Yukio, Samurai de Prata, Lady Leto, aquela parte japonesa da coisa. Eu gosto desse núcleo Madripoor que criaram pra ele. E nem, não todos, mas alguns do núcleo Arma X, né? Tudo que. Aí isso pegando a equipe X do mais um Maverick, o próprio Dente de Sabre, vamos incluir aí, embora não seja uma criação direta, mas acaba sendo incluído nessa leva aí. Esses três grandes blocos em volta do Wolverine, eu gosto bastante desses coadjuvantes. Por ser um personagem solo, é importante pra poder manter também as histórias, pra ter um núcleo de coadjuvantes bacana. E é uma coisa que o Wolverine às vezes peca um pouco, né? Porque ele, como é essa natureza dele solitária e o pessoal gosta de fazer história diferente, ele não tem. Ele é diferente dos outros personagens que tem um universo, né? Porque você conta qualquer história com o Wolverine praticamente em todos os cantos do universo Marvel, né? E aí você abre, por exemplo, ao que o Grant Morrison fez nos Novos X-Men. O Arma X, né? Que nem o Léo falou, seu Arma 10. É, e o curioso é que o Grant Morrison, naquele manifesto Morrison, ele tinha falado que um dos grandes erros dos escritores da Marvel era mexer no passado do Wolverine. E ele vai depois da própria versão do passado dele. É controverso porque ele, na verdade, ele só mexe no a única coisa que ele fala é que todos os programas do Super Soldado eram o mesmo, né? É a mesma ideia que eu gosto, eu acho interessante. O problema é que vai aparecer na arma de cada mês, né? É uma história interessante. Eu gostei de amarrar o Capitão América nisso aí, que o Capitão América seria arma. Arma 1, né? Arma 1. Arma 1, eu acho uma ideia bem interessante. Ah, até as cucos são arma, então já virou zoeira, gente. Virou zoeira. Quando você abre pra galera, orcutiza, né, velho? Eu acho uma puta falta de sacanagem! No universo Ultimate eles desenvolvem também bastante isso. No universo Ultimate, o Wolverine é um mutante zero, né, cara? E no universo Ultimate, os mutantes são artificiais, né? Embora isso aí não faça muito sentido, a gente tem que lembrar que o Bendis esquece coisa que ele mesmo criou e que esse Ultimate Origins não faz muito sentido, você só para pra pensar em rigor. O Bendis esquece coisas que ele escreveu e que os outros, né? É comum ele fazer isso. O que os outros escreveram, ele ignora, é diferente. Mas você esqueceu uma coisa que outra pessoa fez? Beleza, normal, qualquer um faz. Agora você esqueceu que você mesmo estabeleceu, aí é loucura. Não é uma coisa normal isso. É, loucura não digo, mas pode ser uma coisa de um escritor que escreve coisas demais. Como é o caso do Bendis, né? Ah, ou que subcontrata alguns aí pra fazer uns trabalhinhos de vez em quando também pra ele. É, deve rolar um curso, viu mesmo? Denúncia, filho. Denúncia. Vocês acham que é porque ele escreve coisa demais, mas se você voltar lá no comecinho do Ultimate Spider-Man, nas primeiras 10 edições, o Bendis muda edição sim, edição não, de quem que a tia May era irmã do Ultimate, certo? Numa edição ele fala que ela era irmã da mãe do Peter, na outra fala que o tio Ben era irmão do pai do Peter, na outra fala que ela era irmã do pai do Peter, isso quando o Bendis estava começando a carreira dele na Marvel. O cara só não escrevia muito título, não. Ele já é doido desde novo. Esclerose, né? Fogo, né? Deixa eu só fazer uma ponte também. Antes mesmo da guerra, né? Ele conhece o Pigmeu, que vai fazer que é o que vai dar o gancho também, com certeza. Não só contra o Palpo por causa dos Hudson, mas tem por causa do Pigmeu, porque ele luta com o Pigmeu na Guerra Civil Espanhola. E aí depois ele vai lutar, ele luta na guerra, e aí na guerra, naquela história do Jim Lee, ainda antes dos X-Men, no período lá que os X-Men estavam debandados, tudo, por volta do um pouquinho antes de Atos de Vingança, tudo tem aquela história clássica com o Capitão e com a Viúva Negra, né? Tudo mostrando cenas no presente e no passado, né? E vocês sabem que aquela história era pra ter rolado na fase Claremont Byrne mesmo. Que o Byrne queria botar uma história do Wolverine e do Capitão lutando na Segunda Guerra, só que ele e o Claremont romperam antes disso. Aí na fase dele no Capitão, com o Roger Stern, ele queria fazer essa história, ele e o Stern saíram do título antes, e acabou que quem fez foi o Jim Lee. E essa fase aí do Jim Lee, ela teve, né, principalmente nos inimigos, né, acho que teve um acréscimo interessante aí nesse hall, né, principalmente aí no Ômega Vermelho, né. Que eu conheci primeiro no desenho, né, mas tudo bem. O Ômega Vermelho é o tipo de personagem que funcionou bem na primeira história que ele apareceu, e ali realmente é uma história bem bacana, só que depois perderam a mão com ele. É, ele até parece pouco, assim, se a gente considerar esses vilões, digamos, entre aspas, clássicos do Wolverine, o Ômega Vermelho é o que menos aparece. E realmente concordo, na primeira história foi bem legal, apesar desse poder dele, assim, cada escritor usar meio que de um jeito, mas depois mesmo ele nunca foi bem explorado, não. Então, ele teve duas aparições recentes, aí a gente vai ver como o Wei é um cara que faz cagada mesmo. Uma com o Wei, lá em Origins também, que sempre com a ideia do sintetizador de carbonato e tudo mais, aquelas coisas, que foi uma bosta. E uma outra boa que eu acho que é do Brubaker, né, Henrique? Logo depois de Complexo de Messias, que eles são na Rússia, não, é dele. Então, é pra você ver como que rola uma discrepância. Depende de quem trabalha e tal, pode exaltar ou ferrar um personagem. O Vermelho, todo, desde então, desde que apareceu no Way, não aparece mais tudo. É, a gente teve toda a questão dos mutantes, vários mutantes, tipo, a questão dos 298 e tudo mais, que acabou não sendo muito trabalhado, não. Depois, fazer o quê? Agora, de vilões também, assim, não de vilões, perdão, de interesse no Wolverine, essa fase do Jim Lee, ela é o momento, pra mim, é o auge da superposição, tipo, o auge da primeira superposição do personagem, porque ele já tinha um título próprio e ele era o centro dos X-Men, já que a gente não tinha, como eu falei, não tinha equipe, nada, embora em Atos de Vingança, basicamente foi uma história em que a Psylocke ressurge lá no seu corpo asiático e tudo mais, de um lado, e Wolverine e Jubileu trabalhando do outro. Então, é quase seis meses de história em que o título do X-Men é um título do Wolverine, se querendo ou não. É uma abordagem parecida, que muito bem poderia estar no título solo do personagem, não precisava estar na revista dos X-Men. Então, ali já, em 1990, 91, 89, 90, 91, já o Wolverine já bombando, já. E sim, já é o prelúdio do que aconteceu hoje, que é um cara onipresente. Se você for lembrar lá na fase que o Silvestre estava na arte, aquele plot, todos os carniceiros da Lady Metal, era todo estruturado em torno do Wolverine. Eles queriam matar o Wolverine. Fica mais ou menos uns 8, 9 meses, antes do Jim Lee ainda, só caçando o Wolverine. É, essa época foi os X-Men estavam bem... estavam todos eles fragmentados, né? Cada um num canto. E o título tava focando nele, né? Foi logo, assim, um pouco depois da fase lá do Inferno, né? Não foi isso? É, o final da fase australiana, já, ali, Inferno, e aí, isso é... Isso. Entre Inferno e Programa de Extermínio, né, que vai ser, na verdade. E aí, tendo, além disso, tinha no título dele, no título solo, né, que foi um pouco depois disso aí, já depois do Atração Fatal, teve o... apareceram vários vilões aí esquecíveis, né, do Wolverine, né? Tipo o Cyber. É. Cyber talvez o personagem mais injusto. Pô, coitado do cara, pô. Olha, ele tem um poder babaca, ele é um personagem babaca, se você for olhar o design dele, é da babaquice dos anos 90, e quando você para pra pensar que a melhor utilização do Cyber foi na mão do Wei, lá em Wolverine Orisa, é o nível do personagem. E qual foi aquele vilão que era todo de adamantium, que conseguiram derreter lá, matar ele e usar o adamantium pra devolver pro Wolverine? O Wolverine com as garras de osso, né, na época, então, não conseguia enfrentar. É isso aí, o Gênesis removeu o adamantium da pele do Cyber pra implantar no Wolverine, isso aí. Ou seja, criaram o cara só com é, o Gênesis é outro, pra depois tirar. É, o Gênesis é outro rolo mesmo. Na pré-saga dos 12, isso é um pouquinho antes, na pré-saga dos 12 tem esse pouquinho, não é bem nessa época não, na pré-saga dos 12 o Wolverine, ele vira o Cavaleiro Morte, né, porque o Apocalipse recruta pra ele ser, e ele vira o Cavaleiro, isso, Cavaleiro da Morte. É um pouquinho depois daquela época do Skrull-Verine, lembra que, puta, aquelas, que teve o Skrull-Verine, na verdade quem tava com os X-Men durante um tempo era um Skrull, o Wolverine morreu, o Skrull, aí descobre que é um Skrull, porque o Wolverine já estava já contrabandeado pro lado do Apocalipse, mas... Esse aí é o pior momento da história dos X-Men, né? Não, da história dos X-Men, esse é o pior momento, né? Tipo, os dois, três últimos anos 90, e primeiro, e até 2000, nossa, é triste. Quase 15 anos esse plot da saga dos 12 deu nisso, Wolverine Skrull, é complicado. É, eu lembro porque isso aí saiu no Brasil na X-Men Premium, né, da Abril, essa fase aí. Eu ainda tenho isso aqui, cara. É. Não falo com orgulho isso, mas eu tenho isso aqui ainda. Sabe onde você encontra muitas edições premium? São nos sebos, porque muita gente se desfez dessas edições. É, e como era muito caro pra época também, muita gente não comprava, né? Então a Abril queria fugir da crise e ela agravou o processo, na verdade. Agora, só pra poder situar, então, que a gente falou que tava, a gente falou meio jogado. Na verdade, assim, o Tyler, que é o Genesis, sequestrou o Wolverine, tentou colocar o Adamantium nele, não conseguiu, porque o corpo do Wolverine rejeitou o Adamantium, e aí ele vai ficar loucão, sem nariz e tudo mais. Logo, e aí depois é que ele vai ser pego pelo Apocalipse, que vai o forçar, então, a ser o Cavaleiro da Morte, e vai devolver o Adamantium pra ele. O Hulk foi cavaleiro também, mas foi depois, não foi? Quem? O Hulk foi cavaleiro, mas foi depois, não foi na época. Foi outra época. Na formação da época do Wolverine, era o Ahab, o Caliban e a Rapina. Não tinha o Hulk. Eu não lembro de quando o Hulk foi, não, mas eu posso dar uma olhada também. Foi, ou seja, uma formação top de cavaleiros, né? Só sucesso. Então, o Hulk foi na época que ele foi junto com o... Isso aí... Não, o Hulk foi bem antes. Foi na época do... Foi na época logo depois que o Anjo tinha sido a Morte. Depois foi o Caliban. E aí o Hulk acabou sendo virado a guerra. Enfrentou o Fanático e tudo mais, mas... É, dá pra fazer um podcast só sobre todos os Cavaleiros do Apocalipse. É, não, e aí, tipo, o Remender lançou a encarnação dos Cavaleiros finais, né? Mas aí agora, na Uncanny Avengers, na Marvel Now, já tem uma outra encarnação de Cavaleiros. Então, depois vai ter os Cavaleiros finalíssimos, os mais finais do que nunca, os últimos finais, vai ser uma coisa de louco. Os três Cavaleiros finais. O Apocalipse criou mais Cavaleiros que os Cavaleiros Zodíaco, né? Já deve ter passado dos 88, pô, já. Apocalipse de Atena? É, o Apocalipse de Atena. Apocalipse de Atena, é isso? Aí tem uma... Depois dessa... Do Wolverine já nessa... Um pouco mais pra frente disso aí, a gente teve, acho que talvez aí, uma das fases mais celebradas dele, que é do Inimigo de Estado, né? Já foi um pouco depois disso aí, puxando até algumas coisas da fase ali do Jim Lee, do Tentáculo e tal, que remeteu a essa fase, né? E você sabe que o Claremont tinha um plano bem parecido com o que o Miller fez, caso ele não tivesse saído em 91, que é se o Wolverine sofreu lavagem cerebral do Tentáculo, só que aí o fator de cura dele é travar, e os X-Men iam lutar com o Wolverine todo apodrecendo, caindo os ossos, no final a Jean ia salvar, aí já ia ser o Claremont. É, mas o que o Claremont implementou em X-Men Forever foi uma merda total, que o Dente Sabre virou o Wolverine dos X-Men e o Wolverine morreu. A gente pode falar que o Claremont e o Bunny pararam no tempo, né? É, assim, eu ainda prefiro acreditar que o Claremont morreu e foi substituído por um Skrull. Não, não, isso não é. Ele e o Paul McCartney, com certeza isso aconteceu, né? Isso tá mais que claro. Mas antes dessa fase Wolverine do Estado, nós temos a fase Hulk ainda, que é bem legal também. Se a fase do Claremont lá atrás foi mais no ar, essa fase do Hulk é um policial mais no interior dos Estados Unidos, as personagens femininas que o Hulk curte, é uma fase recomendada também pra quem gosta do personagem. Essa fase é boa mesmo. É, tá nas primeiras da revista Wolverine pela Panini, né? Tudo, aquelas umas capas muito bonitas. Tinha aquela nativa que ele se envolveu com uma. Quase que uma mulher que vivia no estado de natureza, sei lá, assim, né? Tipo, mulher, assim, mulher é modo de dizer. com um ser que era quase estágio de natureza. Então era uma, tinha umas coisas legais na revista mesmo. Mulher é modo de dizer pra se preocupar, né, cara? Quando chega nesse nível. Pô, mas tem umas baladas que você pega aí, uns forró aí e tal, as coisas. Tem umas mulheres que é daquele nível pra baixo, tão barbuda que é, tão peluda que o negócio tá. Agora você para pra pensar o lugar que o Leonardo tá frequentando também, né? Aí é o Fresco Boiola! Eu não tô frequentando, eu só tô reproduzindo o que o jornalismo e as novelas agora que só trabalham na classe C estão nos transmitindo, entendeu? Usou vestido, né, padre, você já tá considerando mulher, né? Mas, pelo menos assim, na minha opinião, as melhores fases do Wolverine é quando justamente, pelo menos no título solo dele, né, é quando ele realmente, os plots são uma coisa mais, menos fantástica, menos ligada ao mundo mutante, né, e mais ligada nesse aspecto policial, espionagem, interior do país, aquela coisa mais... menos super-herói, né? Eu acho que são... quando ele é o Logan, entendeu? Não é o Wolverine. Quando ele é o Logan. Eu acho que as melhores fases do Wolverine no título solo dele foram nessas fases aí, na minha opinião. Olha, se não fosse a fase do Aaron, eu ia concordar com você. Mas a fase do Aaron, que é mais pro esse lado super-heroístico e tudo, e pra mim acaba sendo a melhor fase do personagem. Mas eu concordo com você no geral. A fase Aaron é exceção. O inimigo do Estado, eu gostei bastante. Depois a gente pode até falar um pouco mais detalhadamente das histórias mais clássicas, assim, a gente pode falar um pouquinho mais, assim. Inimigo do Estado é relativamente fácil de achar o encadernado, né? Panini não sei que encadernado caprichado dele. Só assim, é a fase mais blockbuster do Wolverine, é aquela ali. É o Miller ligando o estilo dele, produtor de Hollywood. Como sempre, né? Filme dirigido pelo Michael Bay, o Wolverine é o Tornado, o Maremoto, tá todo mundo carinho dele. Parece mais um filme do John Woo, né? Ou então do Emery, que é aquele cara de 2012. Eu não acompanhei, mas essa parte, essa X-Force Black Ops aí, quer dizer, Wolverine mais um título, né? Olha, mas ela vale muito a pena. Criada em Complexo de Mephisto, pra mim, foi a grande saga dos X-Men nos anos 2000, porque a gente tem duas fases muito boas, que é o Morrison e o Whedon, mas eles não têm sagas, então a gente volta com esse conceito de cross, ou sagas internas da franquia. O Wolverine, ele é chamado pro Ciclope pra poder liderar em uma missão apenas. Mas quando acaba com o Complexo de Messias, esse grupo precisa continuar, porque a missão continua, né? E aí, isso é muito legal, porque o Kyle e o Yost, que é uma dupla que eu acho fantástica, assumem esse título. O título é muito bom, e aí eles criam uma mitologia que vai desembocar, tanto que em Segundo Advento, que é a última parte da trilogia da Messias, tem muito mais a ver com tudo que aconteceu no título da X-Force do que nos títulos principais dos X-Men mesmo. As duas primeiras sagas X-Force é sensacional, cara. Até mesmo o Remender, que pra quem não dava nada, a saga do Arcanjo é sensacional. Ah, não, nós estamos falando antes. Nós estamos falando daquela primeira versão. Não, sim, mas as duas versões são muito boas. Da primeira, o legal é que a arte os caras não poupam sangue, né? É, uma coisa bem sombria, bem violenta mesmo. O Brasil saiu prejudicado porque o desenho do Clayton Crane, que é muito escuro, nesse papel Pisa que sai no Brasil, sai quase ilegível. Num papel melhorzinho, cara, fica muito melhor. Não, com certeza. Eu gosto muito daquele especial que saiu, Sexo e Violência, do Wolverine com a Dominó. Ele não tem nem sexo nem violência, né? A história é realmente bem legal. E também bota bem, liga bem Wolverine com a Dominó. É uma história bem legal. Eu acho que esse X-Force ficou um tantinho prejudicada pelo tanto de crossover que teve no meio dela. Porque eles acabaram sendo continuação orgânica da história, só que a mensal em si perdeu um pouquinho do valor. É por causa dessa X-Force do Kyle e do Yoshi, e aí depois com o Remender, que é um título que tá aí, já tem já quase uma década, né? Tipo, não, modo de falar, né? Tem 7, 5 ou 6 anos e que E agora tem a chance de virar um filme, né? Os boatos estão dizendo que vai sair um filme da X-Force, né? Talvez anuncie agora. A gente tá gravando antes da San Diego Comic Con. Vamos ver se anuncia alguma coisa nesse sentido. Mas é o que prova que é uma volta pra ficar da X-Force, né? O título, que era um título que nos anos 90 fez sucesso com o grande mestre Rob Liefeld. E voltou pra ficar agora. Olha, a filme da X-Force tem que ser do mestre. Cable com trabuco na mão, pé na porta. Eu só aceito essa versão se chamarem o Cid Moreira pra ser o Cable. Olha, o Cable tem que ser o Schwarzenegger ou o Rutger Hauer. Um dos dois. Não, mas eles vão, já entrando nesse assunto, eles devem fazer uma mescla aí, né? Porque tem que ter o Wolverine e provavelmente tem que ter o Deadpool, né? Por causa da franquia, né? Vai ser uma esforço bem mista, né? Ah, mas se for perguntar da franquia, o Deadpool e o Ryan Reynolds, ele nem boca tem, cara. Não, eu sei, mas eu não tô falando da franquia, de como ele foi mostrado, né? A Fox não quer perder o Deadpool. Deadpool também tem a restrição de que tem que aparecer em algum filme. Então parece, pelo menos é o boato que tá correndo, de que ele vai aparecer nesse filme do X-Force por causa disso. E quase com certeza deve ser o Wolverine, sim, que o Jackman falou essa semana que não, que era bobagem aquela história que ele é aposentado do personagem, que ele não quer se aposentar do Wolverine, que ele quer aparecer em mais filme. Já é preparando pra isso. É, X-Force, o filme dele mesmo, até o Primeira Classe aí, o próximo já vai ter o Wolverine também, né? Então. É, o Primeira Classe teve na melhor cena do Wolverine dos últimos 5 anos. É verdade. Foi uma surpresa eu vendo o filme, pelo menos não sabia que ele aparecia. Oh, ninguém sabia, isso que é o legal. Ficou bem bacana aquilo mesmo. Foi uma A gente tá falando da X-Force, mas ele é que eu não leio Vingadores. Ele integrou os Vingadores antes dessa X-Force, eu não sei. O fato dele ir pros Vingadores e depois ele ir pra X-Force foi um catalisador pra ele aparecer em metade das capas da Marvel, né? Aí na outra metade também. Na outra metade é o Homem-Aranha. Na outra metade é o Wolverine com o Homem-Aranha. Mas o problema é que os Vingadores do Bendis, o Wolverine não faz praticamente nada, né? Ele só usa as garras pra abrir a lata de cerveja no café da manhã. Mas o engraçado é que o Wolverine nos Vingadores lembra muito as primeiras aparições do Wolverine. Só nas falas, porque ele realmente ele fala como Wolverine das antigas, mas fazer não faz nada. Não, fazer nada, mas ele tá lá só pra acrescentar a força do ícone. É, os Vingadores do Bendis ali foi a tentativa de uma Liga da Justiçação, entre aspas, do grupo da Marvel, né? Reunia realmente quem são os famosos da Marvel, né? Além dos Vingadores, digamos. É o Luke Cage? Pô, é, mas o Homem-Aranha e o Wolverine, né? O Luke Cage porque o Bendis é apaixonado pelo Luke Cage, não tem jeito. É mulher, né? Ali é o começo também do que vai desembocar depois em Cisma, né? Ele, no lado dos Vingadores, ele tá fazendo parte do grupo que encarna o sonho americano e a moralidade e tudo mais, porque tem o Capitão que acaba sendo... E sempre tinha sido já uma referência pro Wolverine desde a época da guerra. E, por outro lado, ele tá participando da X-Force, que é o trabalho sujão mesmo. E aí, andando em paralelo com isso, e o Wolverine com esse senso dele também de proteção e tudo mais, é o que vai embocar depois em Cisma, e é o que me deixa, às vezes, achando que ele tem um pouco de hipocrisia no que ele fez. Um pouco de hipocrisia, você tá sendo bem gentil, né? Não, porque dá pra entender assim, ao mesmo tempo, porque assim, alguém que fazia trabalho sujo, ele queria que fosse ele, a outro sujarem as mãos, tanto que, mesmo na X-Force, ele queria proteger, por exemplo, a Lupina no primeiro momento, depois da X-23, então ele tinha esse senso de que tá, o trabalho precisaria ser feito, mas não por todo mundo. Vamos deixar só quem tem as mãos sujas que sujem mais, quem não tem, permaneçam limpas e bonitinhas. Olha, uma coisa que o Claremont sempre falou do Wolverine, é verdade, é que o Wolverine não segue um código de conduta moral. Ele segue o código próprio dele. Então eu não vejo hipocrisia, porque o Wolverine está sendo fiel a ele mesmo. Ele continua com todas as características que ele sempre teve. Isso que o Leonardo falou, de querer ele mesmo sujar as mãos, para o que outras pessoas não façam. Isso você vê lá naquela história das antigas, perto de Uncanny X-Men 200, quando eles faqueiam a Rachel para Rachel não matar a Selene. É uma coisa que vem desde aquela época. A gente concilia isso com o lado Wolverine paizão, que é sempre mentor para a juventude. Tiozão que fica dando conselho em festa de família, né? O Wolverine que quer sair das sombras e seguir esse modelo do Capitão América. E acaba que eu acho que essa inclusão dele nos Vingadores do Bendis trouxe uma dicotomia interessante pro personagem, que é um negócio que vai estourar lá em EVX. Quando a gente não sabe se o Wolverine quer ser um herói público, um herói do American Way of Life, dos Vingadores, ou se ele quer ser fiel às origens dele do X-Men. Eu acho que trouxe um conflito, uma dinâmica interessante pro personagem. Até depois, quando até com esse título novo, né? Bom, nem tão novo mais, né? Do Wolverine e os X-Men, dele como diretor da escola, também é um desenvolvimento nesse sentido, né? É. Acaba assumindo um papel que ele nunca se considerou preparado pra assumir, né? É, mas é nisso que dá aquela relativização da hipocrisia dele, porque afinal a escola, ela representa isso, e o que eu falei dele querer proteger os outros e fazer. Ele cria a escola justamente pra poder ter o aluno por perto, manter-os na direção do sonho utópico, vamos dizer assim, tudo, que não era o que a utopia do Ciclope se transformou na verdade numa escola de guerra, e ao mesmo tempo ele tá na X-Force, que ele tá fazendo trabalho sujo e não deixando respingar as coisas lá. Quando respinga, que é quando o anjo fica tá zerado lá, tudo depois da saga do Anjo Negro, vai pra lá e tudo mais, e é a hora que ele tem que abrir o jogo pro Fera, abrir o jogo pra Kitty e falar, olha, é assim que a gente tá vivendo, o mundo só tá as mil maravilhas nesse momento, porque eu tô fazendo trabalho sujo com outras pessoas lá e não deixando chegar as coisas em vocês. Então acho que ele por isso que eu relativizei a hipocrisia que eu diria dele. É claro que ele age com pesos e medidas diferentes, mas ao mesmo tempo ele tá seguindo essa ideia de querer fazer o trabalho sujo por ele mesmo. Isso é uma coisa... eu ia falar que isso é uma coisa que é muito comum em caras com esse estilo, né? Todo mundo conhece alguém que é o durão, assim, que tem um background diferente, né? Aquele cara muito culto, muito... muito estudado e tal, né? Que é, assim, aprendeu na escola da vida, né? Ricardo tem um Wolverine na sua vida. Não, eu tenho, meu pai, pô. sobre esse príncipe, meu pai. O Ricardo você é o Pride, é isso mesmo? Ah, é isso mesmo? Você tá falando isso, Ricardo? Não, seu pai, você é o Daken. Peraí, o Ricardo é o Daken, é isso? É produção, é isso mesmo? Ele falou, o Wolverine é meu pai. Estão colocando palavras na minha boca. Ainda bem que são só palavras. Só palavras. Quero deixar bem claro que são só palavras. Não, mas assim, é um cara que às vezes ele não é muito coerente, entendeu? Ele não é um cara, às vezes, muito coerente. Às vezes ele age muito de acordo com as circunstâncias, entendeu? Às vezes as circunstâncias, ele age dentro daquilo que a gente tava falando, da moralidade própria dele, né? Dentro daquilo que ele viu com a vida, né? Com as coisas que aconteceram com ele, e ele criou um código moral próprio, que é o que a gente tá falando aí. E aí, dependendo da ocasião, ele vai usar isso, vai agir de acordo com o que ele acha certo, às vezes nem sendo muito coerente com o que ele já fez antes, né? Ele faz o que ele acha certo no momento, né? Então eu vejo o Wolverine muito dessa forma aí. Uma vez o Mark Miller, ele chamou o Wolverine como se ele fosse um cavaleiro errante, né? Que é muita ideia do Old Man Logan, do velho Logan. Que ele é muito assim, ele tem o código de honra dele, ele faz o que dá na cabeça dele, ele quer ficar sossegado, né? Na verdade ele quer paz, mas ele também não tem medo de fazer o que tem que ser feito pra chegar nesse estágio, né? É bem aquele arquétipo do Clint Eastwood mesmo, que tá falando mais cedo, homem sem nome. É exatamente isso. A gente já falou dele em alguns momentos aqui, mas e o Hugh Jackman como Wolverine, cara? Na época foi um tanto controverso, né? Porque todo mundo tinha uma visão do Wolverine... A altura já é o principal paradoxo, né? Ele é pelo menos 30 centímetros maior do que o Wolverine a gente esperava que fosse, né? Não, o Wolverine na descrição dele no Universo Marvel tem 1,58m, se não me engano. Se for ver pelo figurino proporcional, ele tem quase 1,60m mesmo, né? Seria. É mais ou menos 1,60m, assim. Ele é bem baixinho mesmo. Ele é mais baixo que o Romário, é isso mesmo? Cara, isso mesmo. E ele é troncudão e tal, ele tem aquela cara meio de... Cara brutalizada, né? Ele não é um cara muito bonito. Wolverine do início lá, todo mundo deve ter lido aquele X-Men Classics, que saiu na década de 90, ele cantando a Jean Grey, ele parecia um caminhoneiro tarado, né, cara? A pegada dela é esse mesmo. Na Marvel tá com que ele tem cinco... pese 3 polegadas, né? O que dá 1,60 certinho. É, e só que aí o Hugh Jackman, cara, o Hugh Jackman, se não me engano, ele tem 1,90, né? Um lance assim. Não, então, não, eu ia falar que eu sou um dos que nunca gostei muito da escolha do Hugh Jackman. Apesar de respeitar, hoje, depois, né, assim, de ver que ele realmente quis mesmo continuar com o personagem, lógico, tem uma questão de grana, mas assim, dá pra ver que ele se diverte fazendo, que ele gosta de fazer o Wolverine, que ele tá sempre, ele incorporou, assim, né? Mas eu acho ele muito galã pra fazer o Wolverine, entendeu? Da forma que a gente tá falando que é o Wolverine, ele fisicamente não parece nem um pouco, né? Mas assim, eu acho que, assim, depois de 4 filmes, né? Eu acho que que dá pra respeitar o trabalho que ele fez, assim. Eu acho que ele, dentro da limitação de visual, assim, eu acho que ele conseguiu, assim, fazer um bom trabalho. Apesar de eu não ver nele o Wolverine que eu imagino como se fosse o autêntico, né? Cara, eu acho que hoje em dia não tem nem como a gente não ver o Wolverine no Hugh Jackman, cara. Acho que ele tá tão... Quando eu vejo qualquer outro filme com o Jackman, eu penso na hora no Wolverine, né? É, o Van Helsing, cara, é o Wolverine. O problema do Jackman é só o visual mesmo, porque ele... realmente encarnou o personagem. Hoje é indissociável. Você não pensa em Wolverine no cinema sem ser no Jackman. E ele não virou de fato um personagem. A interpretação é boa. Sim, é porque ele abraçou a causa, né? Eu prefiro alguém que seja... que goste de fazer aquilo lá e faça bem feito, do que alguém que faça só porque é parecido, né? Aqueles cover que a televisão já ganhou o concurso no Gugu lá, sabe? Então... Não, então, é justamente esse respeito que eu tenho hoje em relação a ele, porque ele realmente, sabe, abraçou a ideia, entendeu? Falou, não, pô, é um personagem legal, eu vi uma coisa, eu vi uma coisa legal de fazer, eu curti fazer, eu quero fazer outros filmes, porque ele poderia fazer uma coisa mecânica, né, sabe, só por dinheiro e tal, mas você vê que ele realmente... que ele faz o papel com vontade e tal. Até o Wolverine Origins, que eu pelo menos, assim, apesar do filme ser aquilo que a gente sabe, eu acho o Wolverine Origins onde ele tá melhor como Wolverine, assim. Porque nos X-Men, a relação dele é completamente diferente do que eu conheço do Wolverine dos quadrinhos, né? Principalmente no terceiro, que pra mim fica quase irreconhecível. O Wolverine Origins, aqueles primeiros 20 minutos lá que tem a reprodução da minissérie Origem e tem aquela sequência deles lutando nas guerras, cara, aquilo pra mim eu acho que é a melhor parte do Wolverine. Aquilo é ótimo, aquilo é sensacional. Eu fiquei muito empolgado naquela hora, né? Claro que depois do filme... Não... Depois é ladeira abaixo. É, o começo já, né? Mas você vê ali que o problema é o roteiro. O cara ali é o Wolverine, mas o roteiro do filme é uma bomba, não adianta. Sim. É, um dos atores é o Will.i.am, então reflita, né? O outro ator é o Ryan Reynolds. O grande erro ali é o... Não, o grande erro eu acho que é esse excesso de personagens, porque as cenas em que ele tá sozinho, ou que ele tá contracenando com o Dente de Sabre e tal... Até o Dente de Sabre gordinho passou, né, cara? É, mano, passou, entendeu? Não ficou ruim não, cara, não ficou ruim aquele Dente de Sabre. O que mata aquele filme é o final, a meia hora final do filme é de lascar violentamente. Inclusive eu achei esse Dente de Sabre melhor do que o primeiro filme do Wolverine, do X-Men. Ah, também não precisa muito, né? O outro é o claro exemplo que eu falei do cover da TV. Ele era igualzinho o Dente Sabre visualmente, mas ele não interpreta porra nenhuma, entendeu? Era só pra ficar de planta no cenário. Exatamente. O problema é esse excesso de personagens que eles quiseram enfiar na história lá, a torta direito, às vezes sem conexão quase que nenhuma, né? E aí a história degringolou, né? Porque o plot, assim, dele, da questão da perda da memória e tal, fora aquela questão da bala lá, que é uma besteira. É a bala apagadora de mentes. Mas de resto, tal, até a questão da menina lá, que faz remete a raposa prateada e tal, aquela coisa, aquilo lá é bem bacana e tal, né? O grande problema é o excesso, né? É o excesso que pelo menos nesse segundo filme aí, no Imortal, né? mas parece que não vai ter, entendeu? Você não, parece que não vai ter esse excesso de mutantes. Vai ter pipocando, né? Pelo filme todo, né? Vai ter falta, né? Não parece nem um filme de mutante. Não, mas aí é que tá. Se a gente tava falando que, pelo menos, né, na minha opinião, que as fases solos do Wolverine, quando não tem aquele monte de mutante aparecendo pra tudo quanto é lado, eu, pelo menos, considero as melhores, né? Se o filme seguir por esse caminho, eu já acho um grande mérito. Eu gostei de algumas coisas da adaptação. A Yukilda, o jeito que ela tá, é bem diferente dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo continua sendo alguém querendo viver na vida própria, querendo levar a vida própria e vendendo seus serviços, tipo, estilo mercenário mesmo e tudo mais. Mas o que mais eu gostei também, vamos passar de filme rapidamente, é a imagem que saiu hoje, que mostra um Wolverine com um colante amarelo e azul, se você perceber. Tem só um pedacinho da roupa dele, junto com as imagens que saíram hoje de um Futuro Esquecido. Mas, olha, teremos colantes no cinema. E aquela piada que ele fez no filme, no primeiro filme lá, que ele falou, será que a gente ia usar colantes azul e amarelo que ele faz no primeiro filme? Os Vingadores quebraram esse estigma e aí eles vão usar agora no próximo filme. Não sei se eu comemoro isso, né? O que eu acho bem interessante é que os filmes dos X-Men, especialmente o Wolverine, eles deram uma cara pros mutantes em si que reverberou nos quadrinhos de volta, né? A gente não conseguia enxergar os mutantes com uniformes, né? Mas eu, pelo menos, eu acho que até pela concepção do Wolverine, até pelo estilo dele, eu acho que ele deveria ser parecido com o Luke Cage nesse ponto, assim. Eu acho que ele não devia usar o uniforme. Eu sempre achei os uniformes dele muito... distópicos em relação à personalidade dele, assim. Um cara como ele, no, sabe, seria... Eu acho que não concordaria usar aquele colante amarelo com aquela máscara esquisita tal que ele usa, sabe? Eu acho que era o cara de jaqueta, sabe, sempre... Era o que tinha que ser, sabe? Mas é uma coisa, um momento fashion, né? Não, eu acho que o visual dele, que ele devia usar sempre, era camisa xadrez e calça jeans, botina e jaqueta, sabe? Só caminhoneiro mesmo, que é o estilo do cara. E vocês aí, o que vocês acham aí pro Wolverine Fashion Week? Melhor uniforme dele? Os dois melhores pra mim são o da fase de Lio preto e uma laranja e marrom lá. E o uniforme da X-Force é muito bom também. E aí, Léo, Wolverine Fashion Week? Ou só de uma jaqueta e tal, alguma coisa assim, uma roupa mais normal, ou se tiver que ser uniforme mesmo de super-herói, o marrom é o clássico pra mim. O amarelo é muito, muito Fashion Week. Bento? Eu gosto muito do uniforme que é a reedição do quase uniforme original, que é aquele da, em Astonishing, já com do Cassadaia, do Cassidy. Eu acho muito bom. Eu gosto também desse X-Force pro filme. O X-Force cairia bem, porque já que esses tons pretos só que vão predominar no... se você tivesse usado uniforme, acho que seria mais neutro, não seria tão cheguei, né? Poderia ser. Cara, eu vou ser polêmico. Pra mim, o uniforme do Wolverine é aquele que ele usava em Madripoor. Que é aquele uniforme... aquele que ele usava uma redinha na cara, no rosto? Pô. Com o peito de fora, assim, bom gosto. Não, cara, era a camisa regata e calça, velho. Acabou. Você tem um padrão visual. Então, mas eu tô vendo umas fotos aqui, né, dele pra lembrar tudo. É camisa, regata e calça, mas tem uma leve cueca por cima da calça, de um tom preto acima, entendeu? Então é quase que uma cueca mesmo acima da calça, né? O Wolverine usando cueca por cima da calça é... Depois critica o Super-Homem, né? O Super-Homem tem a desculpa de ser criado nos anos 30, né? Não, mas é por isso que eu não acho assim bom. Pior que de tudo é só o do Ciclope com o Phoenix Prime, que ele tem aquela fênix aqui no, na cueca. Puta, aquilo lá é ridículo demais. Ciclope de tapa-sexo. Aquilo era tapa-sexo foda. Bom, ainda bem que ninguém escolheu o visual Arma X, né? Ainda bem, né? Ainda bem, porque o cara baixinho, peludo, não ia ser... Só com os fios, né? Não tem nada a ver com o que estão falando, mas eu lembrei agora, a gente tava falando do Hugh Jackman, o Nazi, né, que era do Ira, faria um bom Hugh Jackman no cinema, né? E ele gosta de encarnar assim também, usar a chapeleta, cabelo grande e tudo mais. É, mas teve uma época que o pessoal usava o visual Wolverine como moda, né, cara? Jaqueta, costeletão na cara, cabelo com gel. Isso aí, inclusive, foi uma coisa que eu sempre me perguntei, né? O porquê do desenho do Wolverine com aquele cabelo, né, cara? Só pra acompanhar o visual da máscara. Cara, isso é uma das grandes mistérios, né? Por que que ele, o Fera, o Coruja, tem todos o mesmo corte de cabelo? Eles vão no Jaça, e o Jaça faz o mesmo, né? Quem é que corta o cabelo desses caras, né? O Wolverine deve cortar nas próprias garras, né? Ele só dá aquela parada. Tá achando que ele faz que nem mulher, né? Que baixa o cabelo e passa a tesoura? Às vezes ele fala, né? Inclusive... Corta na frente e pica atrás, né? Meu Deus. Pronto. Do céu. E aí falta só comentar só o X3, né? Que é... Precisa? É, que é onde o Wolverine, ele é... Vira o Ciclope. Ele vira o Ciclope, né? É, se a gente for parar pra pensar, nos quadrinhos ele também não tá virando Ciclope também. A gente fica criticando tanto essa mudança de papel dele. Nos quadrinhos ele tá virando exatamente isso, afinal ele é diretor da escola agora. Não, isso inclusive a gente até conversou isso lá no debate lá sobre o Vingadores X-Men e tal, né? Ele e o Ciclope, eles trocaram de papel, né? O Wolverine tomou um papel de responsabilidade e o Ciclope se assumiu o papel de fazer o serviço sujo, né? Mas isso dentro da história que vem sendo contada já, isso é um mérito principalmente do que está sendo feito com o Ciclope, não com o Wolverine, mas aí... É mais do que tá sendo feito com o Ciclope desde lá atrás, da fase, até um pouco antes de Utopia, quando eles foram pra Utopia e tal, que provocou essa inversão, né? Na verdade, o Wolverine, ele vinha num processo de popularização que ele sempre teria que tomar um papel de destaque, né? E o caminho mais lógico com o Ciclope foi fazer justamente o oposto, né? Ele começar a ser continuando sendo o líder, mas não sendo o principal, e sim sendo um cara meio que antagônico, né? E a posição do Ciclope tá muito bem embasada, né? Você entende, pode não concordar, mas você entende. Para ambos os lados foi uma evolução quase que, não vou dizer natural, porque precisava de um empurrãozinho, mas ao mesmo tempo que faz sentido, né? Para os dois faz sentido o caminho onde eles chegaram, tudo. Só não faz sentido muito para mim o cisma em si, se a gente quiser falar que é uma história importante para o Wolverine, porque marca essa virada, porque até os 48 segundos tempo era, e aí meu chapa, ó, eu não gosto tanto assim de você pelo nosso passado conflituoso, mas ao mesmo tempo você é meu cão de guarda, você é meu líder pra sempre, e parecia que eles iam dormir juntos na próxima noite, até que o cisma estoura tudo isso aí. Então foi, eu acho que isso acabou sendo um pouco atropelado. O grande problema do cisma, na verdade, foi, né, o que a Jean falaria sobre isso. Aí misturou mulher no meio, já era. Ah, mas aquela cena ali foi muito boa, assim, pode a história pode não ter sentido algum dos dois brigarem, porque só tava reforçando as duas de amor. Aquela cena vale a porrada. Não, a porrada é de fato épica. Mas que não fez sentido nenhum. Ah, mas quando a briga é boa, não precisa de sentido, não. É, normalmente as brigas elas acontecem, às vezes, pelos motivos mais fúteis, né? É geralmente mulher. Não, mulher não é fútil, né, porra? Não, briga por mulher que já tá morta. É, isso é fútil. Mas ali foi só o. Dizer assim, o golpe baixo, né? Porque eles já estavam. Eles entraram em conflito por outras coisas, né? Que eles poderiam ter resolvido conversando. Que é o mesmo caso do Vingadores X-Men, né? Isso talvez pudesse ter sido resolvido conversando, mas. Como a gente tá falando de quadrinhos de super-herói, né? Ninguém ia vender revista se eles só conversassem, né? Se eu sou super-herói e quero me aliar a você, eu tenho que te socar primeiro. Isso faz parte do protocolo. Ah, inclusive eu li hoje aquele O Que Aconteceria Ser, né? Do Vingadores X-Men, né? E a história desemboca do mesmo jeito, assim. Eles conversam 40 vezes mais. Aí o Ciclope nem se mete na discussão. Quem vai conversar é o Magneto. E no final das contas fica pior ainda. Então. Não ia fazer diferença. Então, gente, é isso aí, o dossiê Wolverine. Agora a gente passa a palavra pro Henrique e pro Leonardo fazerem, né, o momento jabá. o microfone de vocês. Queria agradecer, depois o Henrique agradece também. Falar que quem quiser ouvir mais sobre o quem curte o Universo Mutante, está aí na estrada, já são 30 programas, já são 24 regulares que a gente tem todo mês e especiais a cada trimestre. É, entra no grupo do Facebook, Mutação em Debate está lá também, a gente sempre faz votações para quem quiser participar, escolher tema e tudo mais. No Twitter, Mutação em Debate, tudo junto. E temos um podcast do Wolverine no mês de julho também, assim como vocês. O nosso podcast já está no ar, então quem quiser procurar, é só entrar no Marvel 66, achar lá a label do Mutação em Debate no cabeçalho e escolher pelo podcast. E também está muito bacana, também a gente discutiu bastante, a gente deixou o filme de fora, porque a gente já conversou sobre os filmes no podcast, só sobre os filmes X-Men. Mas tá muito legal também. Então, Henrique, fala você agora, hein? Olha, eu gostaria de agradecer o pessoal do Quadrincast pelo convite. Foi um podcast muito bom, gostei da discussão. Agradecer quem nos ouviu até agora. Afinal, ouvi um bando de marmanjos falando durante 2 horas. É, a pessoa merece nosso agradecimento. E fazer nosso jabazinho de Mutação em Debate, ouça o nosso podcast. São também sempre discussões interessantes. E também fazer uma propaganda do nosso especial de 50 anos. Nós vamos cobrir esses 50 anos do X-Men, vai ter uma comemoração bacana. Ouçam em setembro nosso podcast, que vai ser muito bom. Valeu! Valeu. Então é isso, pessoal. Como vocês sabem, nosso protocolo da quadrinha normalmente é como funciona. Depois de um dossiê, geralmente vem um quadrinho comenta. Então, próximo quadrinho comenta marcado aí. Wolverine o Imortal. Já ia falar Wolverine Origins. Olha que... que jovial eu ia ser. Wolverine o Imortal, não. Eu sempre penso na música da Sandy, mas, né, não me pergunte por quê. Mas com certeza ele não vai morrer no final, né? Exato. Porque, aliás, o Imortal não morre no final, né? Porque ele é imortal. É isso aí. E é isso, então vamos lá pra... Vamos pro cinema, pega a pipoca, veja o filme e escute os nossos comentários no quadrinho Comenta. Nós ficamos por aqui. Um abraço, um beijo e um queijo pra você. Você, Wolverine. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Pronto, todo mundo canta, né, velho? Impressionante. Não, quando ninguém canta, eu faço o papel. Eu canto, que é pra todo mundo lembrar que tem que cantar. Tô vendo a imagem justamente do candidato Wolverine, o candidato a vereador, por isso que a minha frase foi aquela, tá? E ele segurando a plaquinha, vote em quem tem garra. Tá aí, parabéns. O que a popularidade faz com o personagem, né, cara? A necessidade é você ter, às vezes, o personagem ter erro, sempre... Né? Tá com um delay, Ricardo? É, pelo jeito eu tô, né? É, porque eu começo a falar, você fala junto. Quer que eu saia da chamada e... Não precisa não. Quer que eu saia e entre... Não, só pra não ficar cortando. Tá pedindo pra sair e entrar de novo, vai doer aí pro cara, avisa, tem que avisar mesmo. É, tô perguntando, né? Cara, eu comecei a falar, tava no mudo, foi mal. É, então... É... Sim, aí teve a época aí é, também... Isso aí é uma... Oi, fala. Não, você já cortou, pode ir. Não, o que eu ia falar era... No Imortal, né? Puta, que nome horrível. O que é imortal não morre no final.